Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio do Jovem Nerd, eu amo esse filme 3000. Aqui é o Marcelo e spoiler de Endgame virou o novo gemidão do WhatsApp. Oi gente, aqui é Friganico. Tô muito feliz de não ter tomado um spoiler em particular desse filme. Eu sou o Rex, pra quem no céu está. Caraca, o quê? Que foi isso? Ele tentou fazer um I Am Iron Man e instalar o dedo aí. Ah, puta que pariu, cara. Só que foi uma versão meio patética. Pô, meu dedo não instalou, cara. Eu não botei saliva suficiente nos dedos. Saliva? Caraca. É, pra dar aquele... Você sabe como instala o dedo? Eu tô meio preocupado agora. Confusa. Informação demais. Aqui é o Azaghal e Fat Thor me representa. Esse filme teve representatividade, cara. Muito bem, Ned! Chegou o fim de uma era. Vamos falar de Endgame com spoilers! Depois do meio. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de meios e caneladas do Nerdcast! Vamos! Azaghal, hoje, além deste maravilhoso e gigantesco episódio de Endgame, nós temos o Nerdtech! Olha aí, rapaz! Na sua timeline, primeira sexta-feira do mês. E olha só, nós temos, como você sabe, todo mês, toda primeira sexta-feira do mês, o Nerdcast Extra de Tecnologia na sua timeline, muito especial, trazido pela Alura, cursos online de tecnologia. E hoje vamos falar sobre inovação e transformação digital com Paulo Silveira, com Maurício Linhares, da Alura. Você já sabe, a gente quase completou a cartela do bingo das palavras da moda, como a gente falou de disrupção, organizações exponenciais e a gente ainda falou de vingadores. Olha só, por que que algumas empresas conseguem passar pelo desafio de encarar startups e empresas inovadoras e por que outras somem do mapa? Quais são os casos mais interessantes? Você sabia, por exemplo, que existem enciclopédias que conseguem se vender e manter os negócios, mesmo em um mercado de Wikipedia e outros grandes players? E o que aconteceu com empresas que vendiam um filme de máquina fotográfica, por exemplo? Tá tudo isso no Nerdtech desta sexta-feira. E, aproveitando, a Lura também tem passado por uma transformação, já que não é só de conhecimento técnico que vive os nerds. Duas novas categorias foram criadas, Azaghal. A primeira é inovação em gestão, com cursos e discussões sobre agilidade, Scrum, Lean Startup, liderança e carreira. E a segunda é de marketing digital, que vai bem além dos anúncios do Google, Facebook e YouTube. Tem estratégia, inbound marketing, podcast, produto, tem muita coisa nos cursos online de tecnologia da Alura. É só você clicar aí, dar o seu salto quântico e aproveitar, se matricular com 10% de desconto em alura.com.br/promoção/nerd. Vai escutar o Nerd Tech dessa semana! Também queremos falar que American Gods fechou sua segunda temporada no Amazon Prime Video. Olha aí, cara. Rapaz, é isso. E não se esqueça, como você sabe, American Gods é uma produção original, é disponível com exclusividade no Amazon Prime Video e você já pode assistir e maratonar a primeira e segunda temporada inteirinhas no Amazon Prime Video. Então tá esperando o quê, cara? E olha só, se você lê o livro, já li o livro, já tem que... Não, amigo, você não tá entendendo. A série está atualizando o livro. É, exatamente, porque os novos, vocês já sabem, é o embate entre os velhos deuses e os novos deuses. Os novos deuses, cara, mudaram muito desde 2001, que foi quando o livro foi publicado, até hoje, né? Então, deuses da tecnologia, da mídia, todos eles mudaram, né? E a série tá atualizando todos esses conceitos. O Neil Gaiman tem elogiado essa evolução, falou assim, pô, é isso mesmo que tinha que ser feito, porque faz todo sentido. Os novos deuses, se os velhos deuses, se os antigos deuses também podem mudar com a modernidade, os novos deuses mais rápido ainda, cara. Então tá muito maneiro. Vai maratonar a primeira e segunda temporada já, disponível inteirinhas no Amazon Prime Video. Clica no link pra você saber mais. Assina! E vamos relembrar que sempre está aqui conosco, Azaghal, o PicPay. Olha aí! Que é, você sabe, o aplicativo de pagamentos onde você pode pagar os seus amigos. Um amigo ficou te devendo um negócio, vocês dois têm uma conta no PicPay, você passa dinheiro direto para a carteira virtual dele. Ou você paga também estabelecimentos comerciais. Você pode fazer recarga de celular, pagar boleto, comprar crédito para vários jogos na store do PicPay, cara. É incrível como esse serviço se expande, cara. É muito maneiro. E agora tem mais uma expansão, Azaghal. Que a pessoa fica assim, ah, eu tô com dinheiro na conta do PicPay, mas se você quiser, você pode retirar ele para ser depositado na sua conta bancária, certo? Aí Sim. Você não precisa mais fazer isso, se você não quiser, porque todo o saldo que você deixar no PicPay está rendendo. O quê? Você ouviu isso? Todo o saldo que você deixa no PicPay rende automaticamente 100% do CDI, que é mais do que a poupança, por exemplo. Caraca, mano. Além de pagar, receber, agora o PicPay é o lugar para você deixar o seu dinheiro. Você não precisa falar, ah, o dinheiro tá lá no PicPay, tá perdendo valor com a inflação, etc. Não, tá rendendo 100% do CDI, cara. E a vantagem, se você quiser comprar alguma coisa com o saldo do PicPay, que é essa graninha que fica rendendo, você ainda ganha 3% de cashback, rapaz. 3% que você gastou volta para você. Excelente. Falou de dinheiro voltando, eu já gostei. Então, ó, lembrando que o cashback é válido para qualquer pagamento de qualquer valor, desde que seja feito usando o saldo do PicPay. É muito bom, cara. É vantagem para todo lado. Para quem não conhece o PicPay, baixa agora. Tem link aí no post. É de graça. É o fim do pagamento de dinheiro de papel, o fim do cartão de crédito, o fim da transferência bancária. É tudo no PicPay, cara. Inacreditável. Rendimento e cashback. Vai experimentar? Baixa aí. Tem link aí no post. É de graça, cara. E começa a usar hoje o seu PicPay. A gente tem mais um recado relacionado ao tema desse programa, presta atenção. Fala aí, Marcelo. É, eu queria aproveitar e convidar a galera de São Paulo, ou quem estiver passando por São Paulo aí nos próximos meses, para conhecer a exposição que a gente está fazendo lá na Aeron Studios Concept Store, que é na Alameda Gabriel Monteiro da Silva 946, de segunda a sábado, das 10 às 19, a nossa loja lá, mas a gente fez uma exposição que é gratuita, de endgame, com as peças da nossa linha de endgame, e tem um Thanos em tamanho real lá para você tirar foto, tem O mesmo que tava na CCXP, né? Não. É o... Aquele era do Infinity War. A gente fez o de Endgame, cara. Com a... Nossa! Filha da mãe. Com a armadura, a lâmina e o escambau. Caraca. Quem puder e quiser, tá super convidado pra visitar. Tem a manopla? Tem, ele tá com a manopla também. Tem a manopla do Stark? Ah, não, a manopla do Stark não. A gente fez ele com a manopla dele. Quando é que você vai fazer a manopla do Stark? A gente vai fazer, fica calmo. Mas, ó, isso até quando? De quando até quando, mais uma vez? Ela começou agora, né, dia 27 de abril, e vai até dia 26 de junho. Então tem tempo maneiro. Aí pra galera ir lá. Mas não enrola, não, vai logo. Isso. Tem toda a informação aí no post pra você ir lá. E só avisando, quem já foi, pode ir de novo na semana que vem, porque a gente, as peças que estavam embargadas pela Disney, pra não dar spoiler, e tudo mais, a gente vai colocá-las agora na exposição. Podia que era spoiler, caraca. Fica a dica. Olha aí, muito bom. E ó, quem for lá, procura o Renan e fala que veio por causa do Jovem Nerd. Gente, agora olha só, a gente vai fazer uma exceção aqui, o programa tá muito grande, vocês pediram também. Gigante. Vocês pediram um programa gigante, então tá aí o programa gigante, então a gente não vai ler os e-mails, a gente fala das artes dos fãs e agradece as doações de sangue e escape solidário na semana que vem. Pra que a gente vai falar de buraco negro tendo Thanos, irmão? Vambora! Atenção, interrompemos a edição desse Nerdcast para alertar que a partir de agora você está entrando na zona de spoiler. Ouça por sua conta e risco. A gente vai começar falando do problema dos spoilers logo de cara? Eu acho que é uma boa. Qual foi o problema dos spoilers? Que as pessoas entraram nessa vibe agora de que dá spoiler legal, porque sim. Cara, eu acho que o melhor spoiler que eu recebi foi no WhatsApp, que você recebia era um GIF que mostrava a Juju do Pânico de bunda, assim, pra tela, né? Quando você apertava, era exatamente assim, mostrava a bunda dela por um segundo, depois só mostrava o Tony Stark apertando o dedo, dando estalada do dedo e o Thanos sumindo. Esse foi o mais escroto. quadrinhos de todos. Caraca, nem que fez isso? Fez, vou mandar pra vocês depois. Teve gente mandando spoiler pro e-mail da redação, tipo, dúvida sobre Nerd Bunker. Abria, tinha spoiler. É, foi. Eu inclusive, eu tomei esse, inclusive. Caraca, você tomou? Qual spoiler? Tomei. O spoiler era do final do filme. Caraca, Pri, puta, que filha da mãe. Que do Tony. Eu fiquei assim, apenas aceitei. Falei, não, beleza, tudo bem. Ah, meu Deus, cara. Eu tava abrindo e-mail pra deletar, inclusive. Daí tava, tipo, eu fui, tipo, qual e-mail é esse? Aí eu não... É. Ah, não. Caraca, cara. O do Blox foi ao cinema e tinha os caras gritando na porta do shopping. Mentira, isso é verdade? É? Eu vi isso, mas eu achei que isso era caô, cara. Tipo assim... Tá, é... Cara, acho que Bangkok ou Bangladesh ou alguma cidade dessas, o cara entrou no cinema e deu spoiler. Cara, e aí ele foi levantou... Trancado, ele foi trancado. No Brasil, YouTuber. Levantou no kickbox no cara. Sabe? Espancaram o cara dentro do cinema e foi pouco. Teve um juvenil brasileiro aí que fez isso também, ó. Ah, não vi o vídeo pra saber se ele realmente teve fez. Teve um caso aqui no Brasil, né? Que o cara também apanhou. Acho que foi no Nordeste. Foi no Nordeste isso. Ele chegou, ficou berrando na fila e a galera partiu da fila pra dar porrada no cara. Cara, é adolescente, cara. Adolescente, coisa... Que pariu. Não, né? Não. Isso não é. Não adianta falar em adolescente, porque tem adolescente que não faz isso. É, tá certo, tá certo. É retardado. Isso é verme sem cérebro. É isso. É low life. Sabe qual é? São as pessoas que não têm, assim, não tem mais o que fazer, sabe? O cara fala a missão de vida delas é estragar o rolê. É, cara, que prazer você tem na sua vida de só. Esse é o único prazer que você tem na sua vida? Estragar a vida dos outros. A sua vida é tão miserável, você é tão patético que a única coisa que te dá prazer é estragar a experiência dos outros? É isso? É patético. Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Porque, o recado está dado. Eu até entendo quem fala assim, o spoiler não me incomoda. Rex fala isso. O spoiler não me incomoda, pode me dar spoiler, pra mim não faz diferença. O Eduardo Spohr também fala isso. É. Beleza! O Rex já me deu um spoiler no passado. Não foi spoiler. Todo mundo cobrou, Azaghal. Duas semanas antes de vir o Vingador, eu já estava de olho no Rex. Uma semana antes de estrear o filme, eu bloqueei ele em todas as minhas... Bloqueei. Ele bloqueou mesmo. Eu mandei mensagem pro David, tudo que foi. Eu não me vim. Me desbloqueia, David. Fala na vida. Bloqueei, saí de grupo, sabe, fiz tudo. Isso que é uma pessoa prevenida contra os spoilers. Fiquei duas semanas sem Twitter, inclusive não sei nem se volto. Mas e assim, não dei o spoiler pro Rex, mesmo sabendo de alguns, não dei, porque eu não sou desse tipo. Eu agradeci por isso, Não sou esse tipo de pessoa. Porque eu entendo a pessoa que não se importa com spoiler. Inclusive, compadeço, porque tipo, a pessoa que come e não tem paladar, sabe? Ou a pessoa que sabe, faz sério. Sexo quântico, ou que nem na Barbarella, fica um olhando pro outro com um pílula na boca, sabe qual é? Que pessoa que não tem prazer na vida, mas tudo bem. Mas não vem tirar o prazer dos outros. É, pois é. E tipo, não é que o spoiler vai acabar com a minha vida. Ah, eu tomei um spoiler, Tony Stark morre no final, eu pulo pela janela porque minha vida acabou sentindo. Não é isso, é porque eu quero simplesmente ter uma experiência completa. É, exato. É isso. Exato, gente. Eu aprendi a não ligar pro spoiler, porque quando eu faço essas viagens que vocês me mandam, na maioria das vezes eu não vejo o filme. Às vezes é visita de série, e tudo mais, e os caras contam pra você o filme inteiro. A gente vê storyboard, a gente vê cenário, figurino, então a gente olha tudo aquilo e fala assim, porra, beleza, né? Eu, o Aquaman comigo foi assim. Foi um filme que eu cheguei, eu fiquei sabendo de tudo do filme. E aí eu... Porra, mas também spoiler. Tá. Mas pra mim era importante, porque eu assumo que eu tenho um pezinho na DC, entendeu? Eu assumo que eu ainda acredito nesse universo. Carlos voltou, tem uma batata da perna inteira na DC agora. É verdade. O cara fez uma tatuagem gigante. Aquela batata não é pequena. É isso que eu ia falar. Uma tatuagem ali... gigante, tamanho real da cara da mulher. Pô, ali cabe o universo da DC inteiro, cara. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Olha só, vamos falar do filme em si, o filme que eu amo 3000. Sabe o que eu quero falar de cara? É. Que a cena pós-crédito do filme da Capitã Marvel foi bullshit. Foi. Total. Foi muita... Por quê? Porque ela aparece lá dentro, né? Se teleporta e fala assim, cadê o Nick Fury? E não é assim que ela chega no filme dos Vingadores. É. Não, mas não. Não, aí. O que dá a entender no filme dos Vingadores é que ela já tá lá. É depois, exato, dessa cena. Eu pensei, exato, isso também. Eles ficaram... O Capitão América fala, a gente tá, sei lá, 3 semanas aqui, rastreando, procurando e não sei o que lá. Nesse tempo, ao meu entender, a Capitã Marvel claramente tava ali, que é o final do filme dela. Ela tava ali com eles, ou tava procurando alguém. Porque tanto que quando ela chega e ninguém dá oi pra ela, ninguém pergunta quem é ela, nada. Tipo, eles simplesmente aceitam que ela tá ali, entendeu? Então, eu entendi que ela já tinha chegado, já tinha conversado com eles. Tinha tomado banho. Tinha tomado banho, trocou de roupa e penteou o cabelo. E aí, ou o Rocket pode ter rastreado a nave deles, porque era a nave dos Guardiões, que tava ali em Titã e depois o Tony pegou com a Nébula. Ou aquelas mensagens que o Tony tava mandando pra Pepper, eles de alguma maneira rastrearam e a Capitã Marvel foi atrás. Porque quando eles voltam... Você tá dizendo que quando ela foi achou o Tony Stark, ela já tinha chegado na Terra. Já. Sim, ela já tinha dado uma voltinha, é. Pois é. Pois é, exato, mas aí é o que exato. Eu acho. Eu achei que foi muito inexplicado isso, porque o que o Tony tava fazendo com a máscara, ele não tava mandando uma mensagem de Wi-Fi pra ela. Ele tava, tipo assim, era tipo assim, uma mensagem na garrafa. Ele tava deixando a última mensagem dele ali, que caso encontrasse a nave, tanto que ele falou, não divulga isso em rede social. Seria a despedida dele pra Pepper, Eu entendo Eles isso. Eles estavam vagando no espaço e a mulher chega do nadão, cara. Ela podia ter um beacon, né, alguma coisa assim. Isso não é um problema. E também, a gente tem que lembrar que toda a galera ali que tava na base dos Vingadores estava rastreando o universo atrás do Thanos. Então, se você já tá procurando o cara, você pode esbarrar numa nave assim, tipo, olha, porventura, essa nave aqui é a minha nave. Mas acho que isso é que faltou. Faltou alguém falar assim, faltou o Capitão América falar assim, ufa, que bom que você achou ele, hein? Exato. Ou então achamos um sinal de socorro. Aí você pode botar a Capitã Marvel no espaço brilhando que nem um anjo, sem problema nenhum, entendeu? O problema é que não deu explicação. Então parece que, tipo assim, é uma coisa meio Deus Ex Machina. Ela apareceu e salvou. Ficou esquisito. Sabe um outro fator, assim, eu sei que a gente tá explicando coisa que não tá no filme, né? Mas, assim, os detalhes que eles colocam, né? O primeiro, quando a Capitã Marvel volta, eles nem cumprimentam ela. Acho que isso é um indicativo que, sim, ela já tava lá. Eles já sabiam quem ela era, né? Então, mas é bizarro dois motivos. Você já sabe quem é, você cumprimenta, principalmente, né? Oi, e aí, beleza? Vai dar um rolê no espaço? Eu sei que todo mundo fala que americano é frio pra caralho, no abraço e tal... Mas esquisito, vai. Vocês já sabiam que ela foi lá buscar o Tony Stark e trazer de volta? E que elas vão... Aí, Carol, brigadão, trouxe o nosso boy. Valeu, Carol. Não, tanto que eles sabiam, porque quando ele chega, a Pepper Potts tá lá esperando. Tipo, ela mora na base dos entendeu? Ela tava ali já esperando ele chegar, saca? Foi coisa cortada. E era assim, tinha tempo de sobra pra explicar isso, sabe por quê? Porque a gente tira aí pelo menos uns 20 minutos de filme de Gavião. Tá bom. Inteiro. Caraca, e a gente podia botar 1 milhão de outras coisas, meu irmão. Pra que tanto Gavião Arqueiro nesse filme? Com o Gavião Arqueiro. Mas um detalhe interessante da abertura. Normalmente o universo da Marvel, toda a logo da Marvel quando começa, ele sempre mostra todos os personagens do universo. Essa abertura só mostrou os Vingadores que sobraram. Isso, é verdade. Já foi um diferencial aí, entendeu? E ali era pra mostrar, porque a Marvel vai fazer agora a Disney vai fazer a série dos personagens, né? E a série do Gavião vai acontecer. E ali já é mesmo um prelúdio pra mostrar a filha do Gavião, porque na série ele meio que vai passar o manto pra ela, que nos quadrinhos também aconteceu, né? A filha dele se torna uma arqueira. Então eu já acho que já era pra mostrar ali alguma coisa, entendeu? Tipo assim, só um... Eu me livre, cara, de sei lá quantos minutos de tela desse cara pra nada. Para com isso, sério, cara. É a coisa mais irritante. Caraca. Não deixa o cara não, meu irmão. Você não gosta dele de graça. Tanto caraca. Personagem, cara. Ele virou o justiceiro, porra. O justiceiro de espada. É, cara. Então... Tanta coisa acontecendo no mundo, o cara resolve matar os gangsters. Porra, Não tava acontecendo mais nada. Não tinha mais nada acontecendo. Tinha que reconstruir a porra do mundo. E o cara tá lá. Matando os outros negros lá. Eu até entendo o lado dele. Ele falou, cara, por que tantas pessoas desapareceram e talvez as ruins ficaram? Então, já que é pra acabar com a coisa ruim, pra que as coisas possam seguir em frente, a atitude dele foi, então, vou matar tudo que é bandido, vou eliminar bandido, que já que é pra sobrar metade do mundo, pelo menos eu vou garantir parte boa. Cara, fique. Olha só, ok, eu concordo com isso tudo. A gente só não precisava saber. É só isso. Porque isso não me interessa. Né? Para de implicar. Aparece o Rhodes falando assim, tô aqui no México, o cara tá tocando terror, tá pior que Breaking Bad. O cara tá botando cabeça em tartaruga, com coisa enfiada na boca. Meu irmão, pra que eu quero saber disso, cara? Pra ter eu não quero saber o arco do personagem da família. Não, pra você mostrar o peso. Arco? Que isso? Piada de duplo sentido? Mas eu acho que isso é pra mostrar no final aquela parte do, da joia da alma, que era pra que mostrar a reabilitação dele. Tipo assim, essa parte é pior ainda. Me desculpa, não. Essa parte é pior. Para com você isso. Matar a Viúva Negra, deixar os Avengers sem líder, pra deixar esse bosta no lugar dela, meu irmão. Ou seja, o Gavião Arqueiro resolvia no e-mail, né? Quando o mundo acabou, a mulher ficou lá de meia folgada, com o cabelo sem retocar a tinta, tentando resolver os problemas, comendo sanduíche de Peter Bitterbird, sei lá como é que chama, parte de butter. E o cara resolveu matar o mundo inteiro. Ah, não, cara, ele tinha que ter morrido ali. Mas não, foi sentido. Ela disse que ela não tinha ninguém e ele tinha família, cara. Ele tinha alguma coisa pra voltar, entendeu? E ela, a família dela é dos Avengers, entendeu? Então ela... Você trocar o Gavião Arqueiro pela Viúva Negra é muito vacilo, cara. Mas faz sentido na história. Olha só, mas isso é um furo, hein? Concorda comigo que o Infinity War é melhor como obra isolada do que o Endgame? Concordo. É porque porque tem mais ação, ele tem mais um ritmo. É porque não tem Gavião Arqueiro! Vai te fuder. Vai te fuder. Tem zero Gavião Arqueiro. Zero. Não aparece nada. Ai, ai, tá bom. Vamos. Agora tem um detalhe nessa cena aí também, na cena da parte da alma. Poxa, a Nébula, ela sabia que quando o Thanos foi com a Gamorra, foram dois e só voltou... É com a Gamora, né? Foram dois e só voltou um. Ela entende como é que funciona o sacrifício pela joia da alma. Entende. Ela compreende, cara. Vão dois e volta um. Dá pra subentender. Pode ter acontecido várias paradas. Ele pode ter matado ela. Pô, concordo, mas a Nébula não tem explicado pra eles. Olha só, galera. Vocês vão lá no negócio da alma e, putz, ele foi com ela e só voltou ele, entendeu? Eu já acho muito conveniente que sempre vai de dois. Nunca vai de três. Nunca vai sozinho. Sempre vai de dois. O cara chega sozinho lá e fala, puta, precisava trazer o cara. Tinha que ter trazido meu cachorro. Deixa eu mandar um zap aqui pra ver se alguém cola. Agora, eu espero realmente que o Capitão América tenha ressuscitado a Viúva Negra. Não, o quê? Porque se ele devolveu a joia da alma, é uma alma por uma alma, não é? Uma alma por uma alma, exato. Mas pra lá, faz sentido isso, porque se ele tá devolvendo a joia no exato momento que ele tirou... Não, não tem volta. Sim, não. Uma alma, essa é a regra, uma alma por uma alma. Não, gente, a joia é no return, não tem devolução. No refund. Ele foi devolver todas as joias, ele foi devolver as joias. Não, eu sei, mas a alma não volta, cara, você não pega o dinheiro de volta. E como é que ele foi? Ele chegou lá no planeta, viu Caveira Vermelha e falou... Pô, deve ter sido legal. Tudo bem? Hein? Eu fiquei imaginando isso, olha, eu queria devolver. Mó climão, né? Vim te devolver a joia da alma. Beijo no coração, paz. Hashtag paz. É, a viúva tá dentro da joia, né? E se ele não devolveu a joia da alma? Ah, mas daí dá cagada lá que eles explicam que não pode fazer. A gente vai falar isso. Tá cagada a linha temporal. Tá cagada. Não. A linha temporal dá cagada a partir do momento que ele fala que você tira a joia de uma continuidade. Mas ali, no tempo, na joia da alma, ali não impedia nada. Ela sair dali ou continuar ali não faria nenhum problema, porque a troca da joia é uma troca de almas. Então, tipo assim, ela continuaria morta, entendeu? Eu acho que nem vale discutir muito o timeline, porque, primeiro, a Marvel não entende como funciona a viagem no tempo, porque todo mundo sabe que existem múltiplas realidades. Quando você viaja no tempo, você cria uma nova realidade. Mas que eles não deixa de existir isso. Mais. Não, mas ela eles fala assim. Isso. Ela, não, a carequinha fala assim: se você tirar a joia daqui, vai criar essa linha preta que vai zoar tudo. Não, a linha preta já criou, a partir do momento que ele está lá. Sim, mas é por isso que eles falam pra, tipo assim, o mínimo de interação com os outros pra não atrapalhar o segmento que aquela linha vai seguir. Lá, criou uma nova realidade. Não, pra eles só, porque eles são do futuro. Eles não estão alterando o passado. Que estão lá. Depende. Teve muita discussão sobre isso. Tanto é que a linha, que a gente nem pode perder tempo discutindo aqui linha do tempo nessa parada, por vários motivos. Um deles, o Thanos do passado foi pro futuro. Linha do tempo cagada. É, ele não voltou. Ele morreu no futuro. Já cagou ali. Gamora do passado foi pro futuro e ficou. Linha do tempo cagada. Isso. Não, então, mas aí que tá. O que eles dizem no filme, eles dão dois momentos de explicação, né? Eles explicam, uma hora o Bruce Banner explica que quando você vai pro passado, o seu presente virou o passado. Então aí você, não importa o que você faça no passado, que virou o seu futuro, não vai mudar, entendeu? O presente. Então, por exemplo, quando o cara retira o cubo da linha temporal, a Capitã Marvel não some. Tipo, ela não perde os poderes dela, entendeu? Porque ela ficou no passado daquela viagem. Então, mas pra isso acontecer, tem que ter uma linha tangente de realidade nova. Exato. Porque não existe a Capitã, até porque não tem o Tesseract ali. Não, porque eles devolvem no mesmo momento que eles tiram. Mas o Loki, peraí, não faz sentido, sabe por quê? O Loki pega o Tesseract e rouba, e foge. Mas então, o Loki tá numa realidade alternativa vivo. Isso eu tenho certeza, assim, porque, inclusive, deve ser o tema da série dele, sacou? Exato. Tipo, é ele numa realidade que ele tá vivo e tem o cubo. Ah, na verdade, foi o que ele fez. E ele fugiu com o cubo no Guerras Infinitas. No primeiro Vingadores, né? Vingadores 1, Isso, ele some dali. É, eles pegam o Tesseract dos anos 70 e eles devolvem nos anos 70. Isso. Então não impede o Loki. Agora, o problema foi o que o Dave falou, que tá certo. A partir do momento que o Thanos sai do passado e vem pro futuro, ele morre no futuro, toda aquela linha temporal que ele ia seguir no passado deixa de existir. Então, se o Thanos morre no futuro, ele não é mais aquela pessoa que ele era no passado. Ele deixa de existir naquela linha temporal. Então, tudo que o Thanos fez dali em diante, não acontece. Então, mas Gamora, não muda o futuro. A Gamora também, cara. A Gamora também. Ela foi do céu do passado, ela não viveu nenhum período com os Guardiões da Galáxia. E a Nebulosa matou ela mesma. É, exato. Então, mas é isso, cara. É o que eles falam. Não importa o que você faça com o passado. Marcelo, existem regras bem claras sobre viagem no tempo. Não é como a Marvel quer. Não é como a Marvel quer, cara. Mas peraí, ó. A realidade da viagem do tempo é: aquele futuro miserável onde metade do universo foi instalado ainda existe. E ainda tem gente lá. Os nossos Vingadores queridos só mudaram pro planeta do tempo onde as pessoas voltaram. Mas ainda existe uma linha miserável onde eles não estão mais. A gente se aprendeu esse Rick and Morty, cara. O Rick deixou a filha e o genro no mundo Cronenberg. Não, mas então, eu entendo o que você tá falando e a primeira vez que eu vi o filme eu fiquei todo cagado porque eu fiquei com essa merda dessas multilinhas temporais na cabeça. Só que o que a Marvel quer que a gente entenda, e eles são bem claros com isso, eles falam, meu, esquece Terminator, esquece De Volta pro Futuro, eles falam duas vezes isso ainda. De Volta pro Futuro, você não tá baseando sua teoria nisso, né? Porque senão eu vou achar você um idiota. O Tony Stark fala isso pro Homem-Formiga. Então, assim, a gente tem que aceitar o que eles estão falando no filme deles, que é tipo, ó, se você voltou pro passado e mexeu lá, por exemplo, o Thanos, ele morreu lá, mas o que ele fez não deixa de existir, porque você não consegue alterar o presente, porque quando você viaja no tempo, o presente vira passado, e aí você não consegue mudar, entendeu? Isso eles falam no filme, então é isso que a gente tem que aceitar pra conseguir ver o filme, senão fudeu, cara. Não, sabe o que a gente tem que aceitar? A gente tem que aceitar. Não, mas você tem que aceitar que eles não sabem como funciona a viagem no tempo e que a gente vai usar de suspensão de descrença fingir que é assim mesmo. A gente sabe muito bem que viagem do tempo funciona de uma forma completamente diferente dessa que eles apresentaram. O nome disso se chama roteiro. Eles colocaram no roteiro e acabou. O mais importante desse filme não é como funciona a viagem do tempo, entendeu? Mas não, ela é meio cagada, a explicação deles é. É, você tem que aceitar uma explicação meio maluca aí, porque senão não funciona o filme. Eu quero falar assim, o seu presente passa a ser passado quando você vai pro futuro e volta no sabe, não faz sentido o que ele tá falando na real. Ele tá querendo dizer que tudo que foi definido na linha temporal até o momento da viagem no tempo tá feito, entendeu? Não importa que você mude no passado. Então você, é como se você tivesse criado uma linha paralela mesmo, entendeu? Qualquer mudança, você não vai conseguir fazer aquele paradoxo do avô, né? De você matar o seu próprio avô e você não nascer. Isso. Porque essa linha já aconteceu até o momento que você viajou no tempo. Quando você viajou no tempo, você já criou uma tangente paralela. E aí, a partir daquela tangente, as coisas vão mudando, entendeu? Mas é porque você vai pra uma linha paralela que a carequinha falou que não existe. Falou que não pode. Pois é, mas pode. Porque é o único jeito de fazer... Então mas pode. E a carequinha falou assim, se levar a pedra... A carequinha falou assim, se levar a pedra, zoa minha timeline, não quero isso. Aí o Benner, professor de geografia, falou assim, eu trago a pedra de volta que essa aresta volta. Não é assim que funciona. Simples assim. A aresta tá lá. Ele só voltou a pedra pro mesmo momento pra não zoar a timeline dela. Mas ela especificamente. A partir do momento que ela pega, que ele pega aquela pedra, que ele toca naquela pedra, a timeline já... A partir do momento que ele tá lá falando com ela, já zoou tudo, porque o conhecimento dela muda. Mas ela já sabe disso, porque ela consegue ver as realidades. Mas o único motivo deles terem feito isso era justamente pra que eles não fizessem a história de você simplesmente voltar no tempo e impedir que a coisa toda acontecesse. Eles queriam que ele voltasse no tempo pra usar as pedras pra desfazer o que ele fez, mas sem apagar as consequências daquela timeline. Era isso que ele queria. É, exatamente. Acho que é isso. Que eles quiseram estabelecer isso. Que não dá pra matar o Hitler e impedir a Segunda Guerra Mundial. É, eles até fazem a brincadeira do bebê Thanos. Exatamente. Mas é o bebê Thanos. Tipo, a Segunda Guerra Mundial existiu já. Então não adianta você voltar e matar o Hitler. Porque ela vai continuar tendo existido, entendeu? Esse é o conceito que eles põem aí e que eles dizem, quando eu devolver a joinha aqui, beleza, fechou. E esse que o David tá falando do efeito borboleta, né? Que assim, puta, eu falei um oi em vez de olá pra ela e aí mudou a porra toda, entendeu? Agora sim, se a gente for encarar como Terra 1 aí, os filmes que estavam acontecendo tudo, eles terminam também na Terra 1. Não tem, não é, não é... Eles não mudaram de realidade. Não, não deixaram de a realidade cagada. A realidade que eles viraram pó foi a realidade que eles voltaram depois. Sim, sim. Aí eu tava pensando, a única forma de funcionar o Thanos de 2014 lá, aquele Thanos moleque, o Thanos antes do 7-1, ele vir pra 2023. O Thanos raiz. A única forma dele vir pro presente, né, e morrer e ser apagado no presente e funcionar, é se esse Thanos é um Thanos de uma outra realidade, onde ele aprendeu sobre o futuro. Porque na realidade em que ele estalou o dedo e erradicou metade do universo... Ele morre. Inclusive ele morre, né? Ele não tinha aprendido sobre o futuro e ele já tava morto. Agora, esse Thanos que veio de 2014 pra cá é um Thanos que aprendeu. Se esse Thanos aprendeu sobre o futuro, esse já é uma linha temporal tangencial. Então a morte dele não elimina ele ter estalado o dedo antes. Exato. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Uma outra coisa que tá amarrada com a viagem no tempo é também a participação do Homem-Formiga no filme. Que eu achei pífia, na real. Hã? É, isso, cara, porque não. Assim, ele é o cara que... Não, vocês vão entender o que eu tô falando. Ele é o cara que encolhe, que vai no reino quântico, que saca desse rolê, certo? Ele tá chateado porque ele não entrou no cu do Thanos. Não, não. Nem tô, porque eu acho isso que ele tem outras maneiras dele matar o Thanos sem ser essa tão miserável. Seria... É. Eu tava torcendo pra essa. O que eu tô falando é o seguinte. Ele é o cara que entende dessa parada, né? Não entende, ele é bandido, cara. Cara, mas ele já foi, certo? Ele já foi. Ele só aperta o botão, cara. Ponte. Mas, caralho, não, ele é PHD em eletrônica. Quem era fodão em inteligência era o Hank Pym. O Steve Lang, não. Cara, mas olha só, você tem um cara que já mergulhou debaixo d'água. E você tem um cara que nunca mergulhou na vida. Aí o cara que já mergulhou fala assim, ah, eu tô nervoso, eu não sei se eu vou conseguir fazer esse teste, eu derrubei aqui uma pipeta. Aí o cara que nunca mergulhou fala, deixa comigo que eu mergulho. Ah, o David tá querendo falar mal do Hawkeye de novo. Ah, meu irmão, essa era a hora do Homem-Formiga voltar no tempo, fazer uma piadinha no passado, voltar, pois é, tudo mas... certo. Aí aparece de novo o Gavião Arqueiro pra falar, pra roubar tempo de tela e falar assim, deixa que eu vou lá, eu faço porque eu não tenho mais nada no meu coração, a minha vida acabou. Eu vou. Eu nunca fiz isso na minha vida, eu não faço ideia do que tem que fazer, mas eu vou. Deixa comigo. Aí o cara mergulha e morre debaixo d'água. Tá entendendo? É, mas o problema ali, Dave, foi que, tipo assim, se o Homem-Formiga fosse e morresse, a única pessoa que saberia como talvez reverter alguma coisa em relação àquilo era ele. Então precisava de alguém pra ir tipo um boi de piranha. Não. Ele foi como boi de piranha. Eu vejo ele como boi de piranha ali. Olha só, eu não sei que favor os irmãos Russo estão devendo pra esse cara, o Hawkeye, cara. Mas é um negócio pesado, meu irmão. Para de ser hater do Hawkeye. Pesado pros caras meterem cara nessa hora. Fala sério. Não, sem brincadeira. Faz sentido ter sido o Gavião Arqueiro voltar a fazer o teste? Dramaticamente, só dramaticamente. Mas esse drama não me interessa, cara. A família dele é sem graça. Mas ele tem família, cara. Ele é o cara da família ali. Todo mundo tem família, meu irmão. O Homem-Formiga também tinha família. Perdeu a Super Kate, cara. Então, mas é. Não, isso pra mim é ridículo. Eles trouxeram um arco, piadinha do sentido, trouxeram um arco de história desnecessário, que tomou tempo de tela de outros personagens que podia ser sido legal, cara. Mas por que o dele não é legal? Só porque você não gosta dele. Mas sabe por quê, Dave? É porque ele é chato. Você é chato. X9, você que é ele chato. Ele foi preso. O cara tava preso na Lava Jato, Jovem Nerd. O cara tava... Scott Lang também tava, porra. Vale lembrar que a Disney deu a sua pontinha ali quando mostrou que quem salvou todo mundo foi um rato. Ah, eu falei disso. Não, estou falando do grande herói que foi o rato, foi o Mickey Mouse ali, cara. O grande herói do filme foi o rato. Eu já li no livro de roteiro que você nunca deve usar a sorte pra beneficiar os heróis, mas tudo bem, eu não me importei não com essa... Pô, mas era uma chance em 14 milhões de... Ele viu o rato. Ele viu o rato, ele sabia de tudo. Ele escolheu a do rato, foi isso, cara. Olha, essa que é a do rato. Exato. Se ele, não, ó, dá uma vantagem, porque ele pôde ver várias realidades. Ele, de 14 milhões, ele viu a do rato. É verdade. É legal que tem um easter egg aí, que a van, o galpão onde tá a van, é o número 616, né? 616, que é que a Marvel usa, que é a Terra 616, que é a linha temporal oficial, né, da Marvel e tal. A principal, né? É a linha temporal principal, isso, exatamente. Olha só, quero falar da minha teoria aqui, que foi parcial. O senhor devia o óbvio. O senhor devia que eles iam encontrar o Thanos no início do filme. Mas eu achei, olha, eu achei maneiro que a expectativa foi desafiada. Esse filme tava me lembrando um pouco de Kill Bill 1 e 2, esses dois filmes. Porque o Kill Bill 1 aqui tem um monte de ação e tal, e o Kill Bill 2 ele é mais introspectivo, dentro da história, dentro da cabeça da personagem e tal. Porque é um filme que eles guardaram realmente todo o dinheiro da ação pro final do filme, né? E fizeram um filme de heist, cara, um time heist, que achei uma ideia muito maneira, cara. Meu, isso eu achei incrível. Eu achei... Acho que tinha rolado já um papo sobre isso um tempo atrás. Ou não? Sobre o quê? De ser um time heist, de ter essa coisa meio de heist, assim. Ah, era uma das teorias. É, mas era uma das possibilidades, né? Eles voltaram. Mas aí eu quero construir essa parada justamente começando com a quebra da expectativa, que é eles. Vamos enfrentar o Thanos e acabou. O cara... O cara tá lá. Derrotaram ele em 5 minutos, cara. Foi muito maneiro. Inclusive, ali que começa toda a treta, né? A treta entre aspas, começa todo esse arco do Thor gordinho. Tipo, você vê que naquele momento, é um tempão depois do estalo, e daí ele ainda tá pensando que ele devia ter acertado a cabeça. E ele não fala, tipo, nada, assim. Ele tá fissurado nisso. Ele chega e, tipo, nem espera o cara terminar de falar. Às vezes ele tinha alguma informação importante pra dar. Pois é. Mas eu achei legal, que assim, a tua teoria, Alexandre, eu achei ela ótima quando você falou. Pô, eles vão chegar lá, Capitã Marvel vai morrer, que aí vai reafirmar o poder do Thanos e ele vai mandar os caras embora. Falar, ó, vai pra casa, cara. Vocês não conseguem. Sabe? Só que essa solução que eles deram, pra mim, foi até melhor. Porque, assim, matou o Thanos, cara. Não tem, aí não tem mesmo o que fazer mais. Tipo, ele destruiu as joias e ele morreu. É, tipo, o Alexandre falou, ele já... eles derrotaram o Thanos rápido. Na real, não. Eles estavam derrotados... Desde sempre, porque o Thanos já tinha a vitória dele. É, sim, sim. Ele concluiu o plano dele e destruiu as joias pra ninguém reverter. É, sim, porque quando ele mata o Thanos no começo do filme, quando o Thanos morre, toda a expectativa criada, todas as teorias criadas de que eles iam lá e talvez a batalha final fosse contra o Thanos no planeta, fazenda e afins, vai embora. Porque ele já perde o braço, eles decapitam o Thanos, eliminou as joias de existirem, né, ou mandou, fez elas desaparecerem. Isso. E aí você fica assim, pô, pera lá. Então, tipo assim, começa o choque aí, sabe? E aí, de repente, vai querer, ó, 5 anos depois. Ou seja, não adiantou pra nada, sabe? Tipo, a gente já perdeu. É, eles perderam, entendeu? Tipo, aceita que dói menos. Exato. Caraca, foi o que eles fizeram até, né? Eles tentaram aceitar e continuar. Só a Viúva Negra continuou lá tentando. Mas, cara, como faz diferença um vilão com foco, né, bicho? Pô, o cara falou, ó, se eu ficasse com as gemas aqui, era só, como que ele fala? Tentação. Destruir justamente pra manter o meu legado lá, o meu objetivo, que era acabar com a metade da população e viver na minha fazenda. E o cara foi lá e fez, bicho. Puta, o Thanos é foda, cara. Puta, que vilão foda, bicho. Isso sim é um vilão, de respeito. O que eu acho que é legal de falar, que a gente falou dos 5 anos, né? E nesses 5 anos é legal a gente ver, porque o foco foi totalmente nos Vingadores do primeiro filme, né? Assim, os Vingadores originais, né? Inclusive o Gavião. E aí, é legal a gente ver a mudança que eles tiveram nesses 5 anos que passaram. Então, por exemplo, o Thor virou um perdedor lá, largado, comendo biscoito e pizza. Melhor. Né? Então, eu acho que falar que ele é um perdedor só porque ele é obeso. Não. Eu falei que ele ficou largado comendo pizza e biscoito. Eu não falei que ele jogando videogame. Na verdade, Fortnite. Ele virou um streamer, virou um youtuber gamer. Ele virou. É porque o Thor, ele sempre se viu como o guerreiro, né? O foda, o herói. E isso aparece até no Guerra Infinita, né? Quando ele aparece ali, quando ele chega, cara, ele chegou tocando os aralhos. Quando ele chegou, ele mudou toda a estrutura de batalha, sabe? Uhum. O cara chegou e foi direto no Thanos. Então o cara chegou pra ganhar. Ele chegou pra derrotar, pra destruir. Ele teve aquele arco pra construir o martelo novo, o cacete A4. Machado. E ele perde. É o martelo achado, machado, né? É, o machado. Machado. E aí, ele perde. Então de que adiantou tudo aquilo? De que adiantou ele ser o deus do trovão se ele não conseguiu fazer nada por todos os outros? Então eu acho que bateu a depressão mesmo de assim, cara, de que adiantou tudo isso pra nada? Não, é isso mesmo, assim, você vê claramente que ele tá obcecado por matar o Thanos, porque ele não conseguiu antes, e daí quando ele mata, tipo, acabou o propósito da vida dele. Exato. Eu matei o cara, e aí agora? O que eu faço? Não, ele era um cara super confiante que virou, tipo, ficou discutindo com o moleque no streaming, no, entendeu? No Fortnite. Na PSN, né? Fortnite. Que pariu. Inclusive, belíssimo cameo de Fortnite aí, não viu? Você vê que pelo menos mais 5 anos de Fortnite vai ter aí, né? Vai ter. Tá garantido, gente. E aí, por exemplo, o Tony, que era o workaholic, virou um cara de família. É. O capitão, pela primeira vez, ele desistiu. Tipo, ele desistiu, cara. Ele falou, nossa, todo mundo aqui tem que tocar em frente, não tem mais o que fazer. Ele foi pra aqueles grupos de apoio, né? Inclusive, ele mesmo não aceita isso. Ele fala que... Eu achei muito legal, porque nos primeiros teasers que mostraram de Avengers, tinha a fala dele conversando com a Nat, né? Falando, as pessoas seguem em frente, mas nós não seguimos em frente. E quando mostra na cena, é ele falando literalmente o contrário. Falando, não, tipo, a gente precisa seguir em frente, galera. É isso aí, acabou e a vida é essa aí. E daí, na real, depois, eu achei legal. Essa coisa de enganar a gente com os trailers, eu acho muito legal, assim. É massa. Não dá pra confiar em mais nada. Mas me corrige, porque ele chega uma hora que ele fala que a gente tem que seguir, e depois tem uma cena no filme que ele fala, não adianta, a gente não conseguiu, né? Não tem uma cena dessa no filme. Eu lembro dele falando no filme, assim, cara, por mais que a gente fale tudo, a gente tente ainda, a gente ainda não superou isso. Sim, sim. É na parte que ele tá conversando com a viúva, né? Conversando com a viúva. Pô, na cena que o Capitão América tá fazendo aquele grupo de apoio, bem que eles podiam colocar o Curtis, né? Aquele brother do Punisher. Mas você sabe quem tá naquela cena, né? O diretor, né? Tá o diretor e tá o criador do Thanos ali naquele meio. Tô ligado, mas faltou o Curtis. Faltou. Ajudando a dar as cadeiras, ia ser maneiro. Não, então, aí a viúva que era, tipo, ela era secundária, assim, né? Ela não era nada, ela participava da equipe, mas ela virou a líder, né? Ela ficou lá, tipo, sentou na cadeira e comandando a galera, Capitã Marvel, ela Rhodes, chamou a responsabilidade, o Coieto, né? Exato, chamou a responsabilidade e o Hulk, que era o aquele retiro, o contido, né? O cara virou influencer, pô. O cara virou... É verdade. Tipo, tirando foto em barzinho e tudo mais, falando pros fãs, tipo, todo mundo teve um arco de mudança durante esses 5 anos que foi bem significativo, né? Isso eu achei legal, cara. Cada um teve uma mudança muito diferente do outro, né? No caso especificamente do Hulk, eu acho que tem muito essa coisa de identidade, sabe? Ele, Bruce Banner, era super não reconhecido, as pessoas muito cagavam pra ele, tipo, quem é esse cara de óculos zoado, meio com uma barba pra fazer, saca? E de Hulk é tipo, meu Deus, é o Hulk! Então, deve ter sido, mesmo com todo o snappering acontecendo e todo mundo morrendo, metade da galera, deve ter rolado, tipo, pra ele, assim, um momento de, olha, agora são os dois, agora um me conhece. Ele tava de boaça! Ele tava de boaça, cara! Ele tava, tipo, meu irmão, pra mim tá tudo certo, não tinha amigo mesmo? Foda-se. Oi, meninas, turbão. Acabou metade do mundo e agora eu tenho mais amigos do que quando tinha o mundo inteiro. Porque vale lembrar que, tipo assim, o Hulk, ele sempre foi uma ameaça. O Hulk foi o responsável por também atacar aquela cidade na África. O Hulk, assim, ou ele era visto como um monstro. Apesar de ter algumas ações como herói, ou em um tempo, né, isso mostra bem no filme, que a mente dele vai evoluindo de um cara que não falava nada pra começar a ter umas atitudes, assim, uma mente evolutiva. Né, no estado de Hulk dele, começou a crescer. Então no Ragnarok ele já é que nem uma criança de 10 anos, 12 anos, né? E aí quando ele resolveu investir nele, né? Ele virou uma pessoa, tipo assim, ele deixou de ser aquele cara tímido como Bruce Banner, né? Quieto, calado, com medo de estar com raiva e se expor. Ele deixou o Hulk ser controlado pelo Bruce Banner. Então ele conseguiu misturar os dois. Então ele ficou um cara confiante. Então ele ficou um cara relax. Ele ficou um cara calmo com ele mesmo. Tanto que tem aquela cena clássica, né? Aquela cena do filme quando ele volta pro passado e ele fala assim, cara, que eu era assim. Ele sai dando soquinho no carro, é muito engraçado. Sabe? A parada é que ele não ficou Bruce Banner, ele ficou Mark Ruffalo. Ele virou Mark Ruffalo. É verdade. É o Mark Ruffalo, é o Bruce Banner, Mark Ruffalo. Mark Ruffalo mesmo. E tem uma cena também que quando a Nat tá assumindo, né, o controle dos Vingadores, ela tá falando com os hologramas, que ela fala de, tá tendo um maremoto, e o cara fala assim, e daí, é só o maremoto? Aquilo ali já é uma referência talvez pro Namor, hein? Então, mas essa parte eu achei meio esquisita, porque eles ficam falando desses terremotos, essas paradas, e aí a Capitã Marvel virou a Brenda do Barrados no Baile, não sei se vocês lembram, coisa de velho também. Puta, a Brenda, série de adolescentes dos anos 90, gente. A Brenda, ela brigou com todo mundo na série e ela saiu da série. E ela era tipo a personagem principal da parada, ela e o irmão. Ah. O Brandon. O Brandon. Pai, parabéns para esses pais, né? Brandon e Brenda. Morreu o Dylan. Morreu o Dylan recentemente, que é pena. Mas então, ela saiu da série e aí eles deram a desculpa que ela foi estudar na Inglaterra. Então, a Capitã, na hora eu lembrei, nossa, a Capitã vai estudar na Inglaterra, cara. Porque, cara, eles jogaram, eles tiraram ela do filme, cara. Eu acho que isso fazer. Soou mais ou menos como uma, entre aspas, bem gigantesca, uma desculpa pra ela não ter aparecido até o momento, sabe? Pra mim, pelo menos, eu fiquei com essa impressão. Tipo, ela tava lá cuidando das tretas do universo todo, e aí agora, quando a gente continua precisando dela aqui e tal, ela continua cuidando das tretas do universo todo. Eu acho que a Capitã Marvel, ela não liga pra Terra. É isso. Ela gosta mais dos planetinhas dela lá. Gosta dos planetinhas dela. Claro. Ela gosta de um azulão. Ela gosta de um cria. Mas imagina se você tem o universo inteiro pra você proteger. Tem o universo inteiro desprotegido. Aí tem a Terra que já tem, tipo, uma galera protegendo. As suas raízes, Priscila. Ah, não me vem com esse raiz, não, cara. Sabe quem tem raiz é Groot. Quem tem raiz é Groot. Eu acho que o problema da Capitã Marvel é que, assim, ela realmente teve que ser colocada pro final, porque naquela briga que junta o Thanos, Thor e o Homem de Ferro, os três ali, o Capitão América, o Thor e o Homem de Ferro, eles não conseguem bater no Thanos. E a Capitã Marvel, quando ela chega, ela sozinha dá um piau no Thanos. Se não fosse ele pegar... Não, se não fosse ele pegar a joia do poder pra dar uma muqueta nela... Foi lindo isso. Ele não teria conseguido. Foi lindo isso. Ele não sabe usar essa joia direito, só pra dizer aqui. Ele com esse soco... mais criativo. Com esse soco... Ele podia ter transformado ela em bolha. Por que ele pegou a joia e deu um soco? Não faz ideia do que tá fazendo. Não, mas olha só. A bolha da realidade. Sim, mas quando ele dá um soco nela, da mesma forma que ela aparece e destrói a nave. De uma vez só. Aí ela chegou e destruiu a nave. Depois ela dá porrada no Thanos sozinha. A Capitã Marvel, ela é muito overpower. Muito overpower. Então, realmente, a Terra não tava mais com nenhuma ameaça. A merda já tinha acontecido. Tudo o epicentro bem. Foi a Terra, mas o problema era galáctico. Tudo era bem, tudo bem. Aí ela universal. Fala que aqui tem os Vingadores, aqui tem vocês. É. Outros lugares não tem, entendeu? Eu aceito. Vou ali, qualquer coisa me manda um page aí. Sabe o problema? É não usar os poderes direito. Por exemplo, a mulher consegue voar na velocidade da luz. Ela, naquela cena do filme, como o personagem, por ser tão forte, ele desvaloriza tudo que é criado em volta. Naquela cena que ela fala assim, ela não está sozinha e junta todas as mulheres ali pra apoiar ela, ajudar ela, era desnecessário. Porque, tipo assim, a mulher voa na velocidade da luz. Onde que é o Jeep, é aquilo ali, ela chegaria naquele Jeep em um segundo, entendeu? Ela não teria que esquivar, voar, né? Fazer acrobacia. Mas isso é quadrinho. Não, a gente não olha só, mas o filme já mostrou, mas o filme dela já mostrou que ela tem esse poder, entendeu? Voar a velocidade da luz, não. Sim, ela voa a velocidade da luz. É, senão como é que ela ia trazer o Tony Stark que tava... Não se esqueça, inclusive, que ela acompanha a nave, quando a nave entra em warp lá, ela acompanha do lado de fora no filme dela. Ela não entra na nave pra viajar. É, mas isso então, é um problema normal de filme, de ficar mudando a intensidade de poder. Pois é. Então, tipo assim... Acontece com a Feiticeira Escarlate também. Sim. Não, outra personagem que foi mega desvalorizada. Ela quase matou no Thanos e no Infinity War ela tomou um pau dele. Não, mas ela... Não, dessa vez ela quase matou ele de novo, cara. Só que ela quase matou lá o Rainfire. Então, a mulher que quase mata o Thanos na briga lá em Budapeste, Praga, sei lá onde é que ela tava com o Visão, ela não faz nada. Fica fugindo com ele pro telhado. Não, então. Mas entendi. Porque ele tava meio fudido. Ela tinha que tomar conta dele mundo. Olha só, os poderes... Ela estava abalada. Mas os poderes da Feiticeira Escarlate envolvem ela parar e fazer. E aí ela consegue fazer bem. A Capitã Marvel envolve velocidade e poder. A mulher consegue se deslocar muito rápido. Pra ela sair do combate, ela precisa tomar uma muqueta do poder, com a joia do poder, pra apagar. Pra ela entrar na cena, fazer a cena dela e depois ser retirada de novo. Porque senão você corta todo o final com o Capitão América. A parada é, ela é muito poderosa. É simples assim, ela é muito poderosa pro universo inteiro. Eu entendi por quê. Agora eu entendi por que que a Disney comprou a Fox. Comprou um motivo só. Que eles precisam fazer a vampira tirar metade dos poderes dessa mulher. Porque senão não tem filme. Na verdade... Vai bater de frente com ela. Se você parar pra pensar, a Marvel perdeu os principais personagens femininos que foram pras outras produtoras, sabe? A Marvel ficou com os mais conhecidos, pelo menos no mercado, que é a Jean Grey, a Tempestade, sabe? Esses personagens que são mais iconicamente conhecidos do universo universo da Marvel, Sue Richard, estão fora da Disney. Agora que eles estão entrando. Então eles tinham que criar um personagem de poder pra galera poder, sabe, se espelhar, poder criar um personagem feminino icônico, porque eles não tinham isso. Eu discordo disso porque o Homem de Ferro, ele não era o principal herói e hoje é o principal herói da Marvel. Não é Marvel que morreu, mas dessa leva de MCU aí, de 12 anos, 10 anos, ele foi o principal herói. É. Homem de Ferro. Não, sim, mas eles podiam criar. Essa dificuldade de criar o personagem, não criar o personagem, mas de transformar o personagem dos quadrinhos, um personagem que não era tão querido, tão conhecido, pegar ele e botar ele em destaque, sabe? É, Guardião da Galáxia. Mas aí é um talento que eu acho que já vem do Robert Downey Jr., sabe? Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Eu queria falar do Time Heist, que eu achei muito maneiro, cara. Eu achei que... A gente não vai falar do começo do filme, a gente tá loucaço falando do final. Não, mas a gente já passou, a gente chegou no Time Heist já, né? É porque o começo do filme é chato, né? Essa é a realidade, é chato. Cara, é lento e doloroso. Lento e doloroso, sim, mas é lento e doloroso por um motivo. É pra ser lento e doloroso, porque é todo o processo de, tipo, cicatrização de um mundo que foi literalmente rachado no meio. Exato, concordo. Eu também concordo, porque, assim, é a consequência do Thanos ter sido um vilão tão sinistro, poderoso, cara. Que vilão de filme fez uma, sabe, uma cagada tão grande com o universo em que ele passa. Nada chegou ao perto. Quem? Steppenwolf! Steppenwolf! Entendeu? Steppenwolf não foi nem renderizado direito. Entendeu? Então, assim, eu acho que foi meio que Kill Bill 2, entendeu? Você agora vamos entrar nesse... Eu te mostrei toda essa ação, toda essa loucura, toda essa guerra. Agora vamos entrar no aftermath disso, no, sabe? O que aconteceu depois. Eu acho que essa primeira hora de filme, ela foi importante. Ela é diferente, sim, com certeza, mais lento. O filme não tem ação no início, né? Mas ela é legal. Necessária. Mas ela é necessária pra você ver, exatamente, você sentir o drama que foi as consequências da Guerra Infinita, né? Exato. E vale lembrar que o Thanos é um vilão que tá sendo construído também desde que os filmes estão sendo feitos. Ele tá sendo apresentado aos poucos, em pequenas partes, em cenas pós-créditos. Ele é um personagem que já tá sendo ali jogado na tua cara de pouquinho em pouquinho. Ele não é um cara que apareceu do nada, tacou o terror e foi embora, sabe? E eu acho que isso acabou até sendo motivo de muito dessa comparação que as pessoas têm. Ah, o Guerra Infinita é um filme melhor estruturalmente do que esse. Porque se você comparar os arcos dramáticos, né? O Guerra Infinita já começa com ação, já começa Hulk versus Thanos, já começa com os caras invadindo Nova York, com nave, com o cara partindo carro ao meio, com Homem-Aranha. É uma loucura, cara. E ele, depois disso, ele continua com três histórias, né? Exato. Acontecendo ao mesmo tempo. É um primor de roteiro, cara, de edição esse filme. Mas esse filme não tinha como ser assim, porque ele precisa se reerguer da porrada que foi o final do Guerra Infinita, entendeu? Então, é isso que eu falei. Ele como um filme isolado, ele não é superior ao Guerra Infinita. Mas ele como um filme de conclusão, ele é um milagre. É uma coisa inacreditável. Inacreditável, cara! É verdade. É meio verdade. Surreal o tanto de coisa que eles conseguem fechar e amarrar bonitinho. E sabe assim, que pareceu pra mim assim? Sabe aqueles episódios finais de temporada de seriado? Que os caras sentam no sofá e ficam lembrando de momentos da temporada que passaram? Ah, lembra quando teve aquela festa de aniversário? Não sei o quê. Esse filme teve isso, cara. Que a gente voltou em várias cenas icônicas dos 10 anos, cara. Os recaps dos melhores momentos, né? Exatamente. Puta que pariu. Que homenagem. Pra ser os melhores momentos só faltava o Pony God. E aí, realmente, teria sido incrível. Você falou muito bem. Eu acho que a substância que faz esse filme ser a conclusão perfeita desse longo arco de 21 filmes, né? De... 22, né? Com esse. É, justamente você revisitar vários momentos importantes de todo esse arco, né? Assim, que ideia interessante da solução, ao mesmo tempo ter essa metalinguagem de você revisitar os melhores momentos e ter esse um pouco de Volta ao Futuro 2, que você revê aquela mesma cena, só que sobre um ângulo diferente. Eu achei o máximo. Isso é interessante mesmo, até quando eles mostram o Peter Quill, né, no começo dos Guardiões, que ele tá na música, cara. E tal, e depois bota pra visão externa e tá que nem um maluco. Exato! É muito legal. Mas assim, de todas essas cenas de volta no passado, a única que realmente mostrou algo diferente, outros pontos de vista, é o do final do primeiro Vingadores. É, muito maneiro. Que mostra a cena do elevador e tudo mais. Inclusive tem aquela homenagem ao cap da Hydra, dos quadrinhos. Nossa! Isso. Claro. baixo. Meu cara. Deus! Aquilo ali... Eu ficar de pé na porra do cinema. Eu jurava que aquela cena ia ser, tipo assim, mesma coisa do primeiro. É, todo mundo achou, né? Porque era... Sim. Cara, e quando ele mandou Hail Hydra, o cinema, eu fui na pré-estreia, cara, a galera aplaudia de porra! Olha, isso é o momento de ouro do roteiro, porque ele criou toda uma expectativa, é como se fosse um mágico fazendo um truque. Você tá olhando pra um lugar e ele tá montando toda uma expectativa. Olha, a mesma galera do elevador, você vai ver tudo acontecer. E aí a solução é uma solução intelectual, cara. Uma solução de inteligência, entendeu? E ela funciona porque não é forçada. Porque só ele que veio do futuro, nessa época, ninguém sabia que a SHIELD tava tudo infiltrada pela Hydra, né? Então só o cara que veio com a informação do futuro, ele conseguiu quebrar o argumento na hora. Sabe? Hail Hydra, não tem como, sabe? Não tem ordem oficial que barre isso. O cara sabia na hora. E ela é tão foda porque ela funciona no filme, né? Porque pra quem só viu os filmes, e ela ainda é um easter egg pra quem conhece os quadrinhos, né? Que é da saga do Secret Empire. Então, assim, ela consegue que é uma bosta, ser assim. Mas essa cena é melhor que a saga inteira, né? Aqui tem mas honestidade. Valeu a cena, pelo menos. Pô, olha. É, nossa. Rendeu alguma coisa que boa fantástico. Essa saga. Fantástico, não, exato. E o mais legal é que os caras, as pessoas que estão no elevador, tem os atores ali que são os mesmos que estão na mesma cena do filme do Capitão América. Ah, então, quase todos. É, o cara com a mão na pistola é o mesmo que do Capitão América também coloca a mão na pistola. Então, assim, é todo aquele revival criado pra uma frase só resumir a cena toda. Ah, isso agora, é uma frase sinistra, né? A quantidade de gente que eles tinham que trazer de volta. Até Natalie Portman. Até James Bond, não, mas essa voltou. Cena, eu acho que foi uma cena que eles tinham uma cena deletada do filme, cara. Eu não sei se ela veio gravar de novo, não. Cara, porque ela tretou com, certeza com a Marvel sim. E não sei o quê. Você cobre todas as tretas com dinheiro, cara. Você cobre todas as tretas com dinheiro. Você vai aparecer 10 segundos numa cena e tomar 10 milhões. É, mas não é assim também. Não imprime dinheiro assim, né? Pra valer 10 milhões. Enfim. Não, eu tô dando um exemplo. Uma cena de 10 segundos que ela aparece, sabe? É muito curta. Agora, eu tenho uma pergunta aqui pra fazer sobre a Jane Foster. Como é que o Capitão América devolveu a joia dela? Supositório. Olha, são questões. Eu acho que a melhor viagem no tempo desse Time Heist, pra mim, foi dos anos 70. Porque você tem o Michael Douglas muito novo, tem a referência do capacete original na mesa. É, maneiríssimo, é verdade. O Capitão América revê a Peggy Carter, sabe? Foi foda essa inclusive, cena. Inclusive, os detalhes da série são o motorista, eu assisti a série da Peggy Carter, da Marvel. O motorista, que é o Jarvis, é o mesmo ator que faz o Jarvis na série da Marvel. Então, tipo assim, até esse cuidado eles tiveram quando o Howard Stark tá lá, o Jarvis tá ali, sabe? Eu dei uma surtada leve, assim, quando apareceu o Jarvis e a cena final, assim, eu dei uma surtada de leve, assim, no céu. Meu Deus, não, ele, todos eles aí. E essa parte realmente foi legal do Tony poder meio que fazer as pazes com o pai, né? Ter um contato. É muito, tipo, eles conseguiram pegar de um jeito e montar as coisas de um jeito que eles fecharam os arcos e as coisas. Exatamente. Assim, pra gente poder ir embora em paz, sabe? E a cena do Thor com a mãe dele, cara, pelo amor de Deus. Não, a cena do Thor com a mãe dele foi muito... Que legal, cara. Meu filho, o que aconteceu com você? Não, assim, mas parece minha mãe quando ela me encontra. Mas que maldade. O Dark World não é um filme muito bom, na real, né? Mas assim, a cena que a Friga morre, depois, logo na sequência, tem um enterro, que é um enterro bem emocionante. Eu lembro que quando eu assisti, eu gostei bastante dessa cena, o barquinho indo no mar. É quase. Eu fiquei com os olhos marejados. Eu chorei. No Dark World não, mas nessa, quando você reencontra a mãe, cara, e pode conversar com ela, e tem a oportunidade de dar adeus pra ela, que ele não teve no filme dele, sabe? Uhum. E ela dá uma lição, uma última lição pra ele, meu, vai lá e seja o homem que você nasceu pra ser, sabe? É muito impactante, eu achei, assim, uma delicadeza que não precisava, eles podiam ter escolhido outra hora pra pegar o éter, enfim, podia ter ido quando tava com o colecionador, que seria bem mais fácil, inclusive. É. Mas eles escolheram esse momento pra também fazer essa homenagem com o Thor e com a mãe dele, assim como teve com o Tony, com o pai dele. Isso. Que foi, putz, foi um primor, assim, esse filme, cara, é um presente, ele foi um presente pra quem é fã da Marvel, Marvel, fã dos filmes. Foi uma homenagem a todos esses 22 filmes aí. Putz, cara, foi muito bom, cara. Até os filmes que não foram tão bem, que não são tão queridos. Exato. E assim, uma coisa interessante, os roteiristas desse filme, eles são os mesmos que escreveram Dark World, o Thor Dark World, e os mesmos que escreveram os três filmes do Capitão. Então eles têm esse... por isso que eu acho que eles pegaram muita coisa do Winter Soldier também, né? Aquela cena dos dois Capitão lutando um contra o outro naquela ponte. Puta, muito bom, cara. Muito bom. Foi muito bom aquilo, cara. E aquilo, o Capitão luta com o Winter Soldier, né, no filme, numa ponte também, bem semelhante e tal. Ele com aquela mesma frase do I can do this all day, ele, ah, tá bom, é isso aí. Muito bom, cara. Não, e outra informação que ele tinha também, né, o Bucky tá vivo, aí o cara, o quê? É outro ataque de oportunidade que ele deu ali pra conseguir se livrar. Eu acho maneiro como eles conseguem, num filme que é bem, bem triste, né, vamos dizer assim, né, principalmente nesse primeiro arco aí, eles conseguem ter vários momentos de alívio cômico, né, tipo, o Tony Stark falando, puta, olha aí a bundinha da América. America's ass. <essa. risos> E desde quando o americano tem bunda? E depois não, ele mesmo fala, né, ele fala depois. Não, o America's ass ficou lá desmaiado. Não, mas essa construção de cena é muito engraçada, que assim, caraca, capitão, tu fica com mó bundão com essa roupa, né? E depois, quando ele olha o cara caído no chão, vê aquela bunda. Fala, olha, realmente, eu tô de parabéns, viu? Valeu todos os agachamentos que eu fiz, né? Com um na nuca. É bem sutil, quando eles estão na cobertura ali, já prenderam o Loki se transforma no Capitão América pra fazer uma piada. Então, quando o Capitão América encontra uma versão dele na frente, na hora ele fala, eu achei o Loki. É, exatamente. Muito bem feito, exatamente. É amarradinho, muito bom. É, cara. Outro detalhe também que a Friga sabia que era o Thor do futuro, né? É, irado. Ela não Porra, se espanta. Mas é claro, né? Não, mas ela não se espanta. Não, mas ela não se espanta. Ela não se espanta de ver ele. E ela fala assim, o futuro não foi bom pra você. Ele, pô, você sabe? Eu sou uma feiticeira. Mas do passado também ele não ia ser, né, velho? Porra, ou era do futuro, sabe saber. O visual dele, ele chubby assim, com o cabelo comprido, a barba comprida, com aquela trança, visual de Viking, eu achei que ficou, tipo... Finalmente ele ficou o Thor de verdade. Esse é o Thor. É o Thor Lebowski, cara. Puta, o Tony chamando ele de Lebowski é muito bom. Cara, mas quando eu vi ele chegando... Quando o Tony Stark chama ele de Lebowski, cara, eu ri sozinho no cinema, cara. Pô, eu tava no cinema, quando ele apareceu com aquele roupão, eu falei, cara, ele tá parecendo igualzinho o Lebowski. Aí o cara vai e chama ele de Lebowski. Aí eu fiquei rindo sozinho. De Lebowski. Eles sabem fazer a piada, né? Eles sabiam que você ia sair. Sabem, cara, eles sabem. Não, na hora. Esse vai ser o novo cosplay campeão na Comic Con. Porque todo mundo... fazer, Jovem Nerd. Todo mundo pode fazer. Eu tô pensando seriamente. É só pintar a minha barba de louro, a peruca, botar um Ray-Ban, e moletom. Exato. Mas armário do Thor agora. Aquela cena que ele puxa o martelo no passado, volta com o martelo, é muito maneiro, cara. Porque no final ele encarando o Thanos com os dois. É. Dual World, mano. Ali eu senti um personagem de RPG. É. Ali é um personagem de D&D. Ali ele virou DPS. O Wilder. Virou DPS. Mas é legal porque ele fala, né? Ele fala assim, eu ainda sou merecedor, né? Acho que é ele sai felizão. Maneiríssimo, foi Riding the Pills, assim, foi direto no coração. Tipo, pá! Ai, você é merecedor, sim. O que não é muito certo, hein? Não é muito certo, porque... Né? Por isso que o Capitão consegue levantar o martelo também, porque o martelo baixou a régua. O martelo já... Beleza, vai. Se tem alguém pra carregar esse martelo, ela é o capitão, sempre foi. Porque, antes era só o Thor. Aí depois o Visão pegou. Aí o capitão uma vez deu uma mexida nele. Lembra que eles estavam brincando de levar o martelo? Aí o capitão, mas o capitão já poderia naquela época. Por que o martelo não foi? Aí o martelo viu e falou assim: caralho, olha o naipe do Deus do Trovão. O cara tá há 5 anos comendo Doritos, tomando uma choca e jogando Fortnite. Agora eu vou baixar essa régua aqui, porque senão ninguém levanta. Pô, mas o que é legal é que, tipo assim, é aquela história do você tem que ser merecedor, né? E aí você vai possuir o poder do Thor. Aí você pega toda a estratégia de combate do Capitão América, um cara que não tem medo, que tá acostumado a enfrentar caras maiores que ele, sem medo, e você bota o poder do Thor na mão dele. Cara, foi incrível. Fudeu, cara. Quando ele aquela pegou o martelo, eu não sou fã de... Eu não sou fã de escoteiro, nunca fui, né? Eu sou fã de Super-Homem, não sou fã de Capitão América, nada disso. Você é um monstro. Mas quando ele pega o martelo, cara, é foda demais. É foda demais. sozinha. É de gritar, porra, é de gritar. Cara, eu gritei no cinema, cara. Puxei palmas no cinema. Não, e aí ele vem girando, ele vem girando e dá um uppercut, um gancho no queixo do Thanos. Não, cara, e é muito maneiro a luta, porque ele, tipo, ele joga o escudo, bate com o martelo no escudo, o escudo volta, ele bate com o martelo no cara. Eu gostei como ele aprendeu muito rápido, né? Os dois também. Ah, o Capitão é foda. O cara tava dando lightning. E é muito maneiro porque o Thor, quando o Capitão, ele bate com o martelo no Thanos e salva o Thor, né? Que o Thanos tava quase enfiando o machado no peito dele. E o Thor olha assim e fala, eu sabia. É muito maneiro. E agora, dois detalhes aqui nessa cena que são muito fodas. Que é a primeira vez, assim, tem aquela referência do Capitão América, né? Do 2, que ele, o Sam fala, ele é a sua direita, né? Que é a mesma... Na sua esquerda, que é a mesma coisa que ele fala quando ele tá correndo ali em Washington. Ele fala, sua esquerda. Aí ele fala aquilo pro Capitão, aí você reconhece que é a voz do Sam. E é a primeira vez que a gente vê o Capitão América falando Avengers Assemble. Exato. Porque em nenhum filme ele fala. Eles dão até uma pausa, assim, fica um silêncio um tempo. Fez até pausa dramática, é verdade. É. E eu tava assim, eu tava falando assim, Assemble. É. Ele deixa... foi isso mesmo. Fizeram de propósito. Ele vai falar. Eles nunca tinham falado, né, nesses mais de 10 anos, né, Avengers Assemble. Pois é. A morte da viúva foi a coisa mais inesperada. Se eu pudesse fazer uma lista de coisas que eu não estava esperando... Achei que ela ia ser a nova líder dos Avengers. Pois é, cara, porque... Assim, o Tony, o Capitão, a gente meio que sabia que ia encerrar o ciclo. É mesmo porque os caras falaram, né? O Robert Downey Jr. não falou, mas o Chris Evans falou várias vezes. O Chris Evans deu o maior spoiler gigante. Falou, gente, meu último filme, beijo no coração. Achei zoado ele falar isso, inclusive. E você sabe numa entrevista, acho que do Jimmy Fallon, a Scarlett Johansson fala que, tipo, que ela e o Tony não vão mais participar do programa pela Marvel, pelos Vingadores. Ah, é? Todo mundo passou mal, tipo, sabe? Podia ser mentira, né? Divulgação. Mano, não era, tá ligado? Cara, mas esse foi bem assim, lógico que quando eles chegaram em Vormir lá no planeta que um tem que morrer, beleza, mas antes disso, cara... Eles não sabiam, mas a gente já tava preparado. Quando eles chegaram lá, nesse momento eu fiquei animado. Eu fiquei, nossa, agora acabou. É agora. Acabou esse cara. A briga dos dois foi maneiríssima pra cair, cara. Foi maneiríssima. Foi emocionante. Cara, parece, cara, sabe o quê? Esse Gavião Arqueiro parece o Otávio Mesquita, cara. Ele parece um cara velho que quer ser jovem com corte jovial. Aquelas caras todas derretendo já. Chega e fala, how do you do, fellow kids? Bom, mas eu vou dizer que nessa luta o Alexandre tá certo. Foi tão, assim, uma briga entre os dois, que quando ele se jogou e ele foi muito pra frente, o cara realmente foi disposto a se tacar. Então, mas ele, se você olhar a filha da mãe pulou, veio por trás. Ele pulou pouco, ele não ia conseguir. Quando ele pula, quando ele dá o jump, que o pé sai do chão, ele não ia chegar no abismo. Aí quando muda o ângulo e tá voando. Sim. Pode ver de novo, pode reparar. Mas é uma cena que você olha e fala assim, agora ele foi pra vala. Aí vem a mulher. Foi muito bem feita essa cena, foi muito bem feita, foi muito maneiro. É, porque eu acho que tá todo mundo torcendo pro Gavião morrer mesmo nessa cena. Passou dinheiro no chão, mano. Foi muito bem feita a cena, foi muito maneiro. E é legal também, só o último parênteses dessa cena, é legal a contraposição dessa cena com a cena do primeiro filme, que é tipo a Gamora, o Thanos pegando a mão dela, assim, tipo, minha filha, já era aqui, você já era. E a música, a trilha sonora é a mesma, né? É a mesma trilha do primeiro filme com desse filme nesse momento aí. É a mesma trilha e é legal o Gavião levantando na água, igualzinho o Thanos, né? Com a joia na mão, assim, muito legal, cara. Exato, maneiríssimo. Do poder a gente falou, né? Deles vendo o Star-Lord lá. O legal dessa joia do poder, porque seria, em teoria, mais simples, né? Ela tava ali no templo, pegou, acabou. Inclusive o Star-Lord pegou a porra da joia. Exato, né? Ninguém parou pra pensar isso. É a parada mais difícil do universo de conseguir. O Star-Lord foi lá e pegou. E, puta, nessa cena tem até um negócio meio idiota, porque eu esqueci o nome dele, o Lula Molusco, funcionário do Thanos lá, ele fala assim... Que é? Ele fala assim, achamos aqui uma joia, ela tá no planeta tal, no nosso sistema solar. Porra, Thanos, caralho, tá aí no seu sistema solar e você vacilando aí, bicho. Papando mosca, né, cara? Porra, comeu mosca. Mas aí, tipo, essa cena é legal porque ela é a mais importante do filme, porque é que o Thanos se liga no que tá acontecendo, né, a nébula conecta no iCloud, né? Ele sente uma disturbance in the force. Isso, sincronizou a duplicidade. É a explicação mais simples e mais plausível, porque é uma coisa que se funciona pra gente, porque não funcionaria pra ela, sabe? É, esse negócio da Cloud é perigosíssimo. É perigosíssimo. Mas assim, essa é o gatilho pra trazer o Thanos de volta como um vilão ativo, porque até então a gente tava achando, bom, beleza, eles estão fazendo tudo pra tentar desfazer a merda que o Thanos fez. E essa dificuldade, o Thanos tá morto e tal, mas aí de repente o Thanos ressurge como o vilão do filme mais uma vez, e cara, eu fiquei assim, nossa, onde é que isso, o Thanos vai saber? Não vai cagar a linha do tempo? Eu fiquei assim, meio tipo, como é que isso vai se resolver, né? Como eles vão resolver, eu pensei a mesma coisa também, porque eu olhei assim, tudo dando mais ou menos certo, aí começou a cagar as coisas, aí já sumiu o Loki, eu falei, pronto, agora já acabou. Não, e como ele é... O rolê, acabou. E ele é muito foda, né? Porque ele na hora ele falou, esse daqui sou eu no futuro, esse é o meu destino. O cara já começou, tipo, ele já matou a charada em 2 minutos de gravação ali da Nébula, né? Sim, porque eles sabem que eles moram num universo de história em quadrinho, eles sabem que tudo isso é possível, né? Viaja no tempo, essas para... Ele sabe de tudo. Né? Exato. Eu achei bem feito isso, porque eu vi alguém na internet criticando essa parada, achando muito tosco ter feito essa ligação das duas nebulosas e tal, mas cara, eu achei, pô, um argumento que faz todo sentido. Ela é a personagem que é meio viva, meio robô, então, tipo assim, se você vai, pô, você tá ligando com uma tecnologia que a gente sabe que funciona hoje na Terra, esse negócio de sistemas iguais se linkarem, e pô, ela tem duas, e elas estão próximas uma das outras, né, tem duas versões de... da mesma galáxia ainda. Não, mesmo sistema solar, né? Mesmo sistema solar, isso. E nebulosa não é uma nuvem cósmica? É, nuvem de gás. Agora ela pode mudar o nome agora de nuvelosa, porque ela tava na nuvem. Porque, exato, o nome dela já entrega que ela deixa ser na nuvem. Eles podiam ter colocado ela no modo avião, nada de... Olha o mole que deram, pois é. Amigo, o negócio de ficar online é foda. Tá vendo? Por isso que você tem que botar as coisas no modo avião. Você tá fazendo missão stealth, né? Fica off. Exato, que mole que eles deram, cara. Puta. E deixa o celular ligado com essa mania que as pessoas têm de ficar entrando no Wi-Fi em tudo que é lugar, né? Gente, não dá. Tony Stark podia pelo menos ter colocado um VPN ali, né? Exatamente, no mínimo. Ninguém pensou na segurança digital aí, ó. Resultado. Mas eu achei a solução elegante, porque você tá aproveitando as características dos personagens pra fazer a história se mover, entendeu? E foi falado várias vezes, né, que ela é cibernética, né, que ela foi remontada e montada tantas vezes, né, não é uma coisa nova, né? E aí, cara, quando ele descobre o plano, cara... Nossa, me deu uma agonia real, assim. Nossa, cara, eu falei, caraca, onde é que vai parar isso, cara? Isso foi bem inesperado, porque a expectativa é que eles fossem, né, tentar voltar, e a luta ia ser pelas joias, né? Exato. Assim, no sentido de impedir que eles voltassem, e não foi, a luta era outra. Exatamente. Né? A luta era pra pegar já todas as joias reunidas. Não, essa não teve luta, eles pegaram, isso foi simples. Eles foram lá pra isso. Tempo nervoso aí no meio do caminho. Inclusive, eu tava pensando, no meio do filme, assim, por que que eles, não, a gente só tem aqui o suficiente pra uma viagem de uma viagem de volta. Eu falei, cara, volta no tempo, pega mais, tá lá disponível. Eles acabaram fazendo no final. Aí eu fiquei, mas, pô, isso podia ter sido menos dramático, né? É a velha parada de você pedir mais desejos pro gênio, né? É verdade. Não é proibido. Não, e tem outra coisa, né? É que o Tony Stark, ele tava querendo fazer drama, porque ele consegue fazer aquele soro ali fácil, vai. Na velocidade que ele desvendou o bagulho lá do... Pois é. Do timeline, ele fazia esse soro aí em 2 dias. Mas isso é uma coisa que eu achei ali analisar, ele bota debaixo da cabeceira dele, manda sexta-feira analisar e faz quanto ele precisar. Pois é, mas o que é legal ali na história é que eles conseguem respeitar a tecnologia individual de cada um. Por exemplo, isso é do Hank Pym. Ele sabe encolher e ele desenvolveu isso, e a tecnologia dele vem dessa. O Hulk, ele mesmo fala, cara, essa aqui não é minha parada é radiação gama, eu entendo disso aqui. Então eles conseguem mesmo dar o potencial de cada um sem... Tem que ficar misturando. É, exatamente. Agora, por cara, exemplo, esse Hulk Mark Ruffalo não sabe de mais nada, cara. Que cara tá verde, não é da radiação gama, é por outra parada. E sem falar que o cara acabou dando a tecnologia de encolher pro Thanos, né? Porque só isso, sim, pra explicar aquele, sim, exército gigantesco no final. O Thanos deve ter encolhido aquela galera toda e botou na nave, sabe? Mas ele dá, porque a Nébula, ela entrega pro Thanos um tubinho daquele de partículas do Hank Pym. Ela entrega na mão dele o negócio. Sim, então que eles viajam no tempo pequenininhos, né? Assim que eles chegam, exato, na Terra, eles expandem, sim, e aí o Thanos manda aquele exército gigantesco, porque só encolhendo aquela galera, cara. Porque no primeiro filme vem várias naves, quando eles vão pra Wakanda. Ah, mas você viu o tamanho da nave? É, essa da nave do Thanos comparada com a nave de Asgard, lá no comecinho do Guerra Infinita. Mas quando mostra o tamanho do exército, eu achei muito, assim, a quantidade era muito maior do que parecia ter na nave, assim. Porque a nave de Asgard, ela tinha Asgard inteira. Você não lembra a nave rosquinha? A nave rosquinha é só um pedacinho da nave do Thanos. Ela encaixa ali na parte de baixo. É muito. Não, nave, Asgard também não tem muita. Tipo, Asgard é tipo a Urca. Caralho, o Azaghal é a melhor comparação. Asgard é a Urca cósmica. Puta que pariu, só. Tem um easter egg legal de Nova Asgard. Que é a cidade na Noruega lá que eles colocam na plaquinha, que é Tonsberg. É a cidade onde o Caveira encontra o cubo mágico. O cubo mágico, ó, o cubo cósmico. Cubo mágico. Não, o deixa, cubo de cósmico, não, no, deixa de no ser. Primeiro filme do Capitão América. É a, caraca, mesma que cidade. Da hora. Olha aí. Muito bom, cara. Então dali vai dar alguma merda também. Nova Asgard vai ter algum problema. A gente já sabe. Oh, porra, onde ele encontra. Será que o Loki não foi pra lá? Não, porque quando o Loki. O Loki, quando ele desapareceu, ele desapareceu muito antes de tudo isso acontecer, né? Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Eu queria fazer uma pergunta agora, que a gente chegou no momento que eles estão com as 6 joias do infinito e o Tony Stark faz a manopla, certo? Pra eles... Uhum. Então. Foda, muito melhor que a do Thanos, hein? Puta que... Essa eu quero. É maneiro porque... Cadê a Hasbro? Hasbro! Mas olha só, aí o que eu quero perguntar. Não teve todo um trabalho de ir lá na forja cósmica do Tyrion e mandar fazer uma manopla que pudesse aguentar o poder das 6 joias e, caraca, só o cara... Cara, assim, esse tipo, seu poder de uma estrela de nêutrons pra fazer a parada. E aí, tipo, o Tony Stark pode fazer a mesma parada? É isso? Mas, porra, aí, aí tem uma explicação pra isso. É. A manopla do infinito, ela foi feita pra aguentar todas as joias ali, a partir do momento que o Thanos encaixasse na mão. E aí, quando ele fez, o Thanos fez o pedido, ele fez o pedido e depois ele se desfez das joias. Ponto. O que eles fizeram ali foi criar uma manopla que, quando eles colocassem a joia, botou a luva, fudeu, entendeu? A luva, ela só, entendi, é feita pra você ter o tempo de você dar o estalo, porque depois ela ia pro caralho. Mas não, ninguém explica isso no filme. Ninguém fala isso. Porque o Hulk consegue aguentar. O Hulk, por ser o que ele é, ele consegue aguentar a energia das joias. A manopla em si consegue aguentar a energia das joias. Tanto que isso, quando o Thanos mete a manopla, não acontece nada com ele. Ele mete a manopla, tá legal, tá funcionando. Porque ela foi feita pra aguentar aquele poder, calma, todo. Calma. Agora... O que você fala, o que você tá falando, poderia fazer sentido, mas não faz. Sabe por quê? Porque, tudo bem, o Hulk coloca a manopla e aí ele se fode, né? Ele começa, sim, a sentir dor. Ele já começa a sentir os efeitos. Mas o Thanos coloca essa manopla também e nada acontece com ele. Então a manopla, na verdade, é igual em termos de características. A diferença é que o Thanos é muito mais poderoso do que o Hulk. O Thanos, sim, também, ele também fica um pouco fodido, mas eu concordo que a manopla teoricamente é a mesma. Tanto que quando o Tony Stark bota, né, as joias na armadura dele, quando ele pega no final... Não era pra ele fritar? Então, mas a questão é, era pra ele ter fritado. Mas quem segura o poder das joias não é o Tony Stark, é a armadura toda dele. A armadura toda dele é um monoplão, sabe qual é? Um monoplão, é um não, ele macacão fritou no fim, infinito. Né? Ele acabou fritando mesmo assim, né? Não, ele fritou quando ele usou o poder, mas a armadura dele inteira segurou a onda, entendeu? Tanto que ele não ficou nem passando mal. Ele tava lá de boaça e falou, eu sou homem de ferro e cleque, entendeu? Isso, mas isso. A armadura dele fez esse trabalho de segurar essa carga sobressalente, sabe? Isso eu achei maneiro pra caralho, inclusive. Quando o Hulk instala, e aí vem o Thanos, vem com a nave, e aí joga aquelas bombas, né? Os mísseis lá e tudo mais. E aí, a instalação inteira dos Vingadores vai abaixo, né? E aí, cara, o Hulk segura a pedra, a instalação, sozinho. A fundação inteira sozinho. A fundação inteira sozinho, que é uma referência ao Guerras Secretas, quando, não sei se vocês lembram do quadrinho, quando cai aquela pedra gigante lá, que eles estão no planeta do Beyonder. É, o Dr. Destino que manda, né? Exato, é uma pedra enorme e o Hulk segura e todos os Vingadores estão juntos e ele salvando a vida de todos e manda os caras sair e ele fica embaixo assim, puta. É... Correção, não era uma pedra, ele mandou uma montanha. É, uma montanha, era uma montanha. É. Não, a montanha nada mais é do que uma pedra muito grande. Com muita pedra junto, né? Tem razão. Mas quando o Hulk estala, o braço do Hulk vai pro caralho. Ele, tanto que no final, ele tá de tipoia. Vira uma mochibinha. Pô, mas realmente fudeu de um jeito, porque o Hulk tem um nível de regeneração absurda, sabe? Mas não é tanto. É... Não, pois é, mas não é pedra do infinito, né? E aí, eu volto aqui num detalhe importante que é, eles se pegaram numas coisas, né? Tipo assim, não precisava ser uma manopla, eles poderiam ter feito uma tiara, por exemplo. Ah, é verdade. Né? Ou um bracelete. É, já ficou. Pô, mas aí você não consegue fazer o estalo, entendeu? Então, essa é outra coisa que eles se pegaram. Porque não precisa instalar, não precisa instalar. Instalar é só, o Thanos falou assim, é só instalar o dedo, mas ele pode assoviar, ele pode pensar, mas ele pode aí, fazer, ó, mas aí, olha só, o dedo, com a boca. Mas aí qual é a explicação pra isso? Eles viram funcionando assim. É, isso tem que se repetir, exatamente. Eles não sabem como funcionar. Não, e cinematograficamente é animal, assim, o Tony pegar e dar o mesmo estalo que o Thanos acabou com todo mundo, o Tony acaba com eles, né? Assim, é poético, né? Digamos claro assim. Que é. Uma licença poética. Claro. Eu entendo, sim, mas eu só sendo um pouco implicante no sentido que ele podia ter batido palmas se ele quisesse. É, ou mandado um middle finger. Ele podia ter mandado um dedo do meio assim, aí, Thanos, eu sou Iron Man aqui, ó, seu otário. Hein, ele podia mandar um hang loose, né? Assim, e é realmente o que o Marcelo falou, é uma fechada de arco, porque o primeiro filme do Homem de Ferro termina com ele falando, eu sou o Homem de Ferro. E nesse ele faz a mesma coisa, eu sou o Homem de Ferro. E é a última fala dele na Marvel, cara. Ai, gente. A última fala dele na Marvel. Eu vim aqui gravar Nerdcast e tô saindo com fios. Como assim? Saindo chorando Nerdcast. Foi incrível ele falar, não, é porque eles repetem duas vezes. O Thanos, ele ouve, ele fala, eu sou inevitável, né? E aí ele vai e repete, né? Quando ele vai, cara, essa cena foi muito bem feita, porque tudo tava em jogo. Olha só que construção que eles fizeram, cara. Não só, a gente tava lutando pra desfazer a merda que o Thanos fez, que foi matar metade do universo, e de repente, como se os, que a gente chama isso de, em inglês eles falam que é stake, stakes, high stakes, né? Quais são os riscos? O que tá envolvido, né? O que tá em jogo? O que tava em jogo no primeiro filme foi a metade da vida no universo. E, de repente, nesse jogo, nesse filme, tava em jogo só a reversão da coisa, né? Mas, de repente, cara, você fala assim, ah, olha só o que eles fizeram. Eles já deram todas as joias na mão do Thanos e agora a motivação do Thanos, já influenciado pelo que aconteceu, mudou e ficou muito, muito pior, cara. Agora ele quer destruir o universo inteiro e remontar, porque ele fala assim, não adianta, vocês são os mal agradecidos, eu fiz um favor pra vocês e vocês estão me enchendo o saco aqui, então eu vou acabar com essa porra toda e eu vou remodelar o universo ao meu prazer e ninguém vai saber disso. Puta caralho, que momento de ouro de roteiro, porque o risco do segundo filme ficou muito, muito maior, cara, que fantástico, cara, não é só pra desfazer a merda, vocês agora deram de mão beijada pro cara, uma situação muito, muito pior, cara, incrível. E aí, cara, quando ele vai estalar o dedo, estala e não acontece nada, você, nossa, eu tava na ponta da cadeira, cara, que filme, que coisa. E aí o Tony Stark, e ele falando, né, I am inevitable, aí pum, estala o dedo e nada, e ele, and I am Iron Man. Caralho, puta que pariu. Não tinha como ser menos poético. O Thanos é foda. Quando ele tá vendo a gravação dele morrendo e falando com os heróis, ah, eu usei as joias pra destruir as joias, né? Uhum. O Thanos de 2014 dá um sorrisinho, sabe? Ele fala, puta, eu sou foda. Ele se dá um tapinha nas costas, cara, né? Tipo, ele, nossa, ele é muito, sou muito bom, foda. Cara. Ele é muito bom, cara. E o Homem de Ferro conseguir puxar as joias pra ele faz sentido, porque a manopla é a tecnologia dele. Claro. É. Então, tudo ali tá a favor dele naquela briga. Então, ele puxa muito no, no stealth. Robôs, né? Por isso. Isso. E você não percebe, cara. Ele nem você fala, ele nem puxa branco. Isso aí. Ele pensa assim, só vem. Exatamente. É, não, ele agarrou a manopla, né? Tentando... E faz a puxada da joia. Ele tem um eject lá ali. Apertou o botão. Olha que incrível. Ele fala, and I am Iron Man. Você tá, primeiro, fazendo uma referência a uma cena icônica que é o final do primeiro filme, que definiu a personalidade do Tony Stark completamente, que é o pontapé inicial pra essa história toda maravilhosa. Depois, você tá mostrando como é justamente a personalidade dele. O cara tá falando, sou inevitável, vou destruir o universo. Eu falo assim, meu irmão, eu sou o Homem de Ferro, cara. E ainda usar isso, tipo assim, ele zoou o cara, cara. In your face, cara. I'm Iron Man. Eu sou foda, seu filho da... Cara, incrível. Não, e a melhor coisa que o vilão pôde fazer, cara, ele parou e falou assim, puta merda, sentou. Agora fudeu. Aquele momento que você percebe que deu merda. Não, ele é tão foda que ele não desespera. O Thanos não desespera em nenhum momento de nenhum dos filmes, cara. Quando ele perde as joias e o Tony Stark, ele não grita, não! Tipo, ele não faz nada, cara. Ele só aceita. Tipo, ele aceita. Só senta que dói menos, né? Aceita que dói menos. É tipo um well played ali. Exato, cara. Well played. Puta. E esse momento dele sentando assim e sai, vai embora todo mundo, inclusive as naves, né? Não foi só ser vivo dessa vez. O Tony Stark deve ter pensado, ó, vai a porra toda que veio aqui e vai embora, né? E aí ele pega, senta ali e ele sai por último. Puta, é muito foda, cara. Que poético. E não, e a reversão, né? Tipo assim, olha aqui o seu próprio... Você ainda vê o vilão tomar o próprio remédio, caraca, do seu próprio veneno, né, cara? Que conclusão, cara! Que foda demais. Inacreditável. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Vamos lá, gente. Batalha final começa com o Gavião Arqueiro carregando a manopla. É isso mesmo? Falta de empolgação. Deus me dá... Caraca, quando... Por quê? Mais tempo dessa mula carregando a manopla? Tanta gente, meu irmão! Puta que pariu, cara! Ai, ai, foi maneiro de carregando a manopla, cara. Não, mas nesse começo ainda não tinha, assim, muitos heróis pra escolher. Tava só quem sobreviveu ao primeiro snap na hora da manopla. Cara. Aí quando sai da mão dele, melhora, que aí vai pra mão do Peter. Quando o Peter Parker volta, puta, é legal pra caramba. É, cara. Muito maneiro, cara. Quando aparece aquele círculo, né, do Doutor Estranho, né, que primeiro sai o pessoal de Wakanda e depois aparecem os outros. Puta, eu tava empolgadaço que eu falei, agora vai ter Doutor Estranho de novo, vai ser foda, vai fazer Shiva de braço, vai laçar, e ele não fez nada, né? Ele tava ocupado segurando um oceano ali, tipo um mar. Mas é verdade, ele sabia o que ia acontecer, né? Ah, tanto é que ele fala com o Tony, se eu falar, não vai acontecer. E aí, mas no final ele deu spoiler. No final ele deu spoiler pro Tony. Ele deu. Deu? Ele falou, mostrou o dedinho ali, falou um. Como assim? Não entendi. Ele fala tá fazendo que de 14 poder... milhões, ele fala de 14 milhões, tinha uma que ia dar certo. Isso, certo. É. E aí o Tony Stark pergunta, a gente tá na que dá certo? Ele fala, eu te falar o que vai acontecer, não vai acontecer. Aí no final, quando tá tudo dando errado, lá que o Thanos vai estalar, não sei o que lá, o Doutor Estranho faz assim com o dedo número 1, sabe qual é? O Doutor Estranho, ele faz aquele poder que ele usa, a mão dele fica tipo um assim, né? Uma mão espalmada, mas com um assim. E aí a câmera tá no rosto dele, focada nele. Aí o Tony olha pra ele, aí a câmera muda o foco pro dedo. E aí fica tipo, aí você vê ali que ele tá dando esse spoiler aí que o Dave falou, é muito bom, cara. This is the one. Eu achei tão incrível, porque lembra que a gente viu, desde o primeiro trailer do Guerra Infinita, a gente falou, caramba, será que a gente vai ver todos os Avengers juntos? Aí, será que eles vão dividir todo mundo? E aí eles dividiram, sim, mas o filme foi maneiro mesmo assim, com todo mundo dividindo. E cara, quando começou a aparecer portal, eu falei, vai acontecer, eles vão estar todos juntos, cara, eles guardaram pro final. É claro que o primeiro filme não podia ter isso, e o estalo voltou tudo, nossa, tudo começou a se conectar. E aí, cara, eu senti uma coisa que eu vi o Kevin Smith falando, cara. A gente, quando lia história em quadrinho, principalmente as grandes sagas, os grandes especiais que juntavam todo o universo Marvel, todo o universo DC e tal, e aí quando começava as grandes batalhas, cara, a gente via tudo isso, só que parado. A gente via isso com as nossas imaginações, e a gente tá vendo, cara, nós somos uns velhos aqui, cara, tudo tem toda uma nova geração, mas nós, repetindo o que o Kevin Smith falou... A Priscila é a única que não é velha aqui, só pra... Ele fala assim, pra gente que já tá mais velho, tipo assim, toda a parte de ouro da nossa juventude passou e agora é tudo morte e derrota. Mas aí a gente, quando a gente vê um negócio desse, cara, a gente volta lá atrás e assim, olha só, cara, aquilo que eu imaginava, todo esse universo que a gente, moleque, que era o combustível da nossa imaginação, que a gente se divertia tanto, a gente tá vendo isso acontecer, a gente sempre imaginava como seria foda ver um filme disso tudo acontecendo na nossa frente. E aí, cara, quando tava todo mundo junto, quando todo mundo chegou, foi um momento de se emocionar, dos olhos ficarem cheios de lágrimas, da gente sentir criança de novo, cara. Pra mim, pelo menos, foi assim. Essa foi a experiência. Não, eu achei muito foda porque eu tava muito absorto no filme. Não tinha me ligado que eles iam voltar, sabe? Eu falei, é essa galera aí que vai lutar. E aí, quando começam a aparecer os portais e tal, que eu me liguei. Caraca, voltou todo mundo. Exato, com o estalo do Hulk. Geral aparece, incrível. Geral. Não, e é muito maneiro porque tem uma cena que é muito curtinha, quase um frame, assim, que é depois que o Homem-Formiga aparece gigante, todos de lado, assim, correndo, sabe? Bem quadrinhos mesmo, sabe? Mas capa é tão curtinho, ela podia demorar de 10 minutos, sabe? É, isso é verdade. A animação dos anos 90, assim, todos eles correndo. Nessa hora eu fiquei assim, já pensou se eles terminam o filme aí, na hora do pá? Caraca, que escroto. Eu tenho que ficar muito revoltado, cara. Não, e o que é legal é que, tipo assim, eles não vêm também só os heróis, eles trazem também os seus exércitos. Então vem o Wakanda, vem todos os feiticeiros, os magos, sabe? Vem um exército de gente. Todo mundo. A armadura do Máquina de Combate está errado. Cara, até o Howard the Duck aparece. Apareceu? Aparece. Eu não vi. Aparece quando a Wasp. Aparece. Ele aparece atrás da Wasp quando ela aparece. Que maneiro. Agora, eu juro que eu lembrei um pouco, na hora eu lembrei um pouco de Ready Player One, que eu só imaginei o Star-Lord chegando, ligando um rádio daquele gigante dos anos 80, tocando We're Not Gonna Take It. Caraca, isso aqui é foda pra caralho. Tá sendo bem maneiro, vai. We're not gonna take it! Tipo, sim, todo mundo on board. Pena que não teve James Gunn nessa hora, né? Ele podia ter sugerido isso. Isso é uma coisa que eu senti também nesse filme, que nem no do Guerra Infinita, que o filme ele tem uns momentos assim que são muito... o personagem leva o tom do seu próprio filme pra dentro do filme. Uhum. Saca? Então, tipo, o momento que tava aparecendo mais a galera do Guardiões, o Rocket Raccoon com o Thor, que inclusive é uma mistura maravilhosa. Sim. Né? Puta, é maravilhoso, cara. Vamos combinar. Maravilhoso. Eu não quero mais saber de Guardiões da Galáxia. Só quero saber de As Guardians of the Galaxy. É, só isso. As Guardians of the Galaxy, é isso. Cara, a melhor coisa foi, a gente pode resolver numa briga de faca. Que isso, gente? Não, calma, gente. Isso é um filme para a família. Não, e o Quill, assim, não, sabendo que vai perder, mas não pode baixar a pose, né? Que isso, gente. Mas é legal porque tem esses momentos, assim, por exemplo, que eles inserem essas músicas mais no estilo de Guardiões mesmo, dentro do Endgame, que é uma coisa que meio que o personagem carregar, assim. No Infinity War já teve no Infinity War, eu achei muito legal, mas que eu achei que pelo tom do Endgame talvez não fosse ter, sabe? Porque tá todo mundo sofrendo pra sempre. Exato. E tem umas cenas sutis nessa batalha, aquela hora que o Peter cai com a luva e ele fica abraçadinho assim, e aí ele fica com medo, ele não sabe o que ele tem que fazer, mas ele tá lá. Aí vem a Capitã Marvel, assim, toda fodona assim, aí ele fala, oi, eu sou o Peter Parker. e ela fala, oi, Peter, tipo, é muito bom, cara. e tem aquele momento que ele coloca o Stunt Kill Mode. Caralho, que, foda que não, demais. Sim. No filme dele, ela pergunta, a roupa pergunta se ele queria usar, ele fala, não, pelo amor de Deus. Ele usa, cara, e o negócio é foda, vai matando geral lá com os braços. Não, quadrinhos, o Peter Parker, ele tem uma relação de amizade com a Capitã Marvel. Então é legal você mostrar essa interação entre os dois, sabe? Porque pra quem acompanha, sabe que existe essa amizade entre os dois. Uhum. Então, mas eu tenho uma pergunta aqui desse momento específico em que a Capitã Marvel chega e ela pega a luva. Minha senhora, porque ela sabe do plano. Exatamente, ela sabe o plano desde o começo. Ela foi lá cortar a cabeça ela do plano. Tem, tá, ela merda, é poderosa pra cacete. Ela podia botar a manopla e brincar com a manopla. Faltou foco. Por que foco não botou ali a luva aí, minha senhora, e resolveu tudo de uma vez só? Deixa. Tinha que ser ele. Teoricamente, ela não saberia do plano, né? Mas se ela tivesse feito isso, a gente não ia ter tirado o Robert Downey. Não, ela saberia, porque no começo, quando eles foram atrás do Thanos Mushibinha, do Thanos que destruiu as joias, a ideia era essa, recuperar as joias e reverter tudo. Se ela tá vendo fazendo uma manobra com todas as joias. Opa, vamos reverter tudo? Ou vamos acabar com o Thanos, já que isso aqui é a arma mais poderosa do universo? Mas ela pegou e resolveu fazer um home run com a porra da manopla. É foda, cara. Mas aí é o ponto. Ela sabia que aquele era o único cenário possível dentro das 14 milhões de opções? Ah, não. Aí ela tinha que fazer o que ela... Pô, a coisa mais inteligente ali era ela colocar... Botar e usar, né? Cara, ela é super poderosa. Aí é um negócio que chama Plot Armor. Ela tem também uma parada que a personalidade dela é meio convencida, vamos dizer assim, né? Sim, ela se acha pra caralho. Ela, na verdade, é pra caralho, né? Ela pode se achar. Ela pegou a manopla ali, eu vou resolver essa merda agora, pum! Exato. Tal, é por isso que eu falo que ela acaba sendo um personagem que tira toda a importância dos outros, porque, tipo assim, como ela se apresentou sendo, eu sou fodona, vocês não me tinham antes aqui e tudo mais, na hora que ela pegasse a manopla, ela colocava e pá, resolvia. É, mas foi bom que não fez, porque senão ia ser muito Deus Ex Machina, né? E achei que... Ainda mais, né? Ela, na real, a Capitão Marvel nesse universo, e nesse filme principalmente, ela é um problema de roteiro. É. Ela é mesmo, ela é. Porque ela é muito forte, ela muito, né? Poderosa. Ela é muito forte, exatamente. É. Mas tem uma cena de que mostra a força dela que eu achei animal, que é quando o Thanos, ele vai pôr a mão nela, assim, ele já tá com a manopla, e aí ela segura ele, igualzinho o Capitão América segurou no Infinity War. Uh-huh. Que o Thanos vai esmagando o Capitão América com a mão assim, né? Ela segura, sim, ali os dedos dele. Só que aí ele não consegue empurrar ela, e aí ele vai dar uma cabeçada nela, e ela, tipo, e ela olha, tipo, se mexe. A cara que ela faz, tipo, é, cara, bom, sério que você tá tentando isso? Puto, sério? Pode crer, sério, pode mesmo? Crer. É legal. É legal. E daí ele tem que dar uma porrada nela usando a joia do poder. Que Thanos, claramente, não deve ser. Cara, eu fiquei tão chocado com essa cena, porque, tipo assim, eu falei assim, naquela situação, eu fiquei assim, cara, faz alguma coisa, pega uma joia, faz alguma coisa, sabe? Quando ele puxa a pedra e dá uma muqueta, o cinema tava um silêncio, eu só fiz assim, eu falei, porra! Só ouviu minha voz. Foi muito maneiro, foi muito maneiro. Ele pegar a joia e dar um porradão nela. Incrível. E ela desmaiou, ela apagou. Não, né? Ela apaga. Ele realmente tirou ela de novo de cena, sabe? Foi o jeito que eles tinham de tirar ela de cena, com a joia do poder. O que torna ela um problema, porque futuramente, como é que você pode derrotar esse personagem, entendeu? Pô, a vampira. Vampira, vampira. Vampira, é verdade. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Gwyneth Paltrow de Mulher de Ferro. Ah, precisava? A Rescue. Cara, ela precisava estar na cena ali. Por quê? Ela de Rescue, eu achei da hora. Até por causa do build-up de, tipo, ah, ela nunca usa nada que eu dei pra ela. Não tem build-up. Esse que é o problema, entendeu? Porque ela, nos quadrinhos, ela é a Rescue. Ela usa a armadura, é isso? Sim, mas ela nos quadrinhos ela usa. Mas aí você ignora completamente o episódio 3, né? Porque no Homem de Ferro 3, ela se torna uma energia viva. É, mas isso eles ignoraram. Já faz tempo. Caraca, é verdade. No Homem de Ferro 3, ela vira um extremo. Mas ela, né, faz a cirurgia. Exato. Né? Ela faz a cirurgia depois. Pra tirar. Ela não mostra ela perdendo os poderes acho que de tem stream. Isso aí. Acho que tem a cirurgia dela, sim, no filme. É que eu não lembro. Eu vi uma vez só, é muito ruim. Não, assim. No filme do Homem de Ferro 3, a única cirurgia que mostra é do Tony Stark tirando o negócio do peito. É, mas você não teve muito uma construção de, eu vou um dia usar. Eles não mencionam isso, né, dele. É. Mas, assim, o que eu acho, assim, eles fizeram isso porque o Tony ia morrer ali na batalha e ela tinha que estar ali pra se despedir. Ela precisava estar ali. Dele, sabe? Ela tinha que se despedir. Assim, na real, tinha o Howard e o Pato na batalha. Tá bom, ok. Esse não é um problema, vai. Eu achei esquisito porque achei meio assim, tum, agora eu sou uma heroína também, mas tudo bem. Mas eu achei, o Rex falou aí que ela não era uma heroína, ela foi lá porque, cara, era tudo ou nada ali, é luta pela existência, entendeu? Exato. É, que tipo, acontece na América, né? Tipo, eu tenho uma armadura aqui, tá todo mundo lá, vou deixar a babá eletrônica ligada e vou, sacou? É? E a cena da mulherada toda junta? Eu achei forçadíssimo. Eu acho que tinha um milhão de maneiras que eles poderiam ter feito melhor, porém, melhor ter do que não ter. Eu concordo com você. Tem cenas fodas, por exemplo, da Capitã Marvel chegando nesse combate, né? Sim, ela costurando a nave toda. Costurando é a melhor descrição. Não, e a nave tá atirando pra baixo, Hellfire, daqui a pouco ela começa a atirar pra cima. É, foda. E a nave tá atirando no quê? O que que tá chegando aí? Eu falei, cara, tá chegando a Armada Kodar. A Armada Kodar, a Yamato, né, cara? E aí, de repente, chega só ela e as naves estavam atirando nela, ela vai e derruba a nave monstra. Foda. Porra, isso é foda pra caralho de mostrar o poder, sabe? Isso, aí isso ela, é da hora. Aí ela pousa ali, ela pega a manopla e aí ela fala assim, o cara fala, você tá sozinha, né? Meio que repete até o que acontece no Guerra Infinita, né? Isso, é, exato. E aí as outras chegam e falam assim, não, a gente tá com ela. Ela tinha, gente, não precisa, né? Eu só quero tomar arma. Eu não preciso de vocês, né? É, mas tem umas cenas individuais legais. Tem a da Valkyria no Pegasus. Puta, cara, tá irado. Então, essas cenas, elas podiam ter sido muito melhor exploradas, assim. Eu entendo que é muito personagem pra explorar, mas juntar todas ali, tipo, e juntar, assim, sem umas personagens que não estavam trabalhando juntas antes. Você bota a Gamora do lado, tipo, aí tem a é Mantis, né, o nome dela? A Mantis. É, Mantis. Ela tem só ela. Essa daí, né, porque ela é, vai fazer então. O quê? E daí, tipo, beleza, tem a Shuri, tem a Okoye, aí você fica, tipo, beleza, mulheres, Mas é importante essa cena, porque ela existe, e representatividade é legal, e sororidade, principalmente mostrar a união entre mulheres, porque tem todo um universo aí que tenta colocar mulheres contra mulheres, então, tipo, é legal ver todas elas juntas colaborando. Mas podia não ter falado nada, podia só mostrar elas colaborando uma com a outra, lutando juntas, tá? Num contexto mais natural, que você diz, mais orgânico, né? Exato. Whatever it takes. Isso foi uma batalha de quadrinhos, porque tinha robô, tinha alienígena, tinha Pegasus, tinha... Tu, olha, foi uma mistureba. Tava uma salada mista do cacete. Tinha mago, tinha tudo. É muito lindo. Gigante, cara. E lindo demais isso. Mas aí a Valkyria vem e ela rasga uma daquelas minhocas voadoras gigantes. Nossa, ela rasga de demais, cara. A Wanda para na frente do Thanos e fala, você tirou tudo de mim. Aí nossa, ela começa a esmagar o cara. Foi uma emoção essa hora aí. Puta, tipo, é muito bom. Essa é a Feiticeira Escarlate que a gente tinha que estar vendo lá desde o começo, né? E mesmo assim, ainda não é a Feiticeira Escarlate True Power, né? Não tem como, cara. Senão a... Eles limitaram ela só a telequinese e raio de energia, só. Que porque... também é o mesmo caso da Capitã Marvel. Se você soltar as duas, acaba o universo. Acabou o universo. Quem, vai bater de frente com ela? Não, e a Feiticeira Escarlate ainda é mais poderosa, porque como ela pode alterar a probabilidade, qualquer chance que o Tony tinha de morrer, ela podia reverter pra ele viver. É, mas é muita mamata. Não, mas ela é um personagem mamata mesmo, entendeu? Pra caralho, muito. Lembra daquele flashback rapidinho que tem num desses filmes no... Qual era o filme? No filme da Mulher Maravilha? Que tem aquela super batalha com os antigos deuses e heróis e lanternas verdes? É, isso, no Liga da Justiça. No Liga da Justiça? A gente viu a batalha inteira agora. É verdade. Ai, caraca, como seria foda ver uma batalha inteira dessa, né? A gente viu agora. Talvez, né? Não lá descer, né? Mas caraca, eles fizeram, cara. They did it. calma, que Zack Snyder vai vir com o filme dele aí, da Liga do X, que tem as cenas que ele não botou no filme. Cara, let it go! Já foi, gente. Vamos torcer pro Tony ter instalado o Zack Snyder. Nossa senhora. Coitado. Esse filme foi que nem Senhor dos Anéis, né? Teve vários finais, né? Ah, teve mesmo. É, vocês se emocionaram... Como é que foi pra vocês a morte do Tony, assim? Que a gente meio que esperava ali quando tava terminando, né? Eu achei que era isso. Tinha que ser isso. Só podia ser isso. É. E foi construído pra isso. Pra isso, né? É maneiro. Ainda mais quando botou filho, família, casa no lago. Puta, tava muito... O pior é que você sabe que vai acontecer, mas isso não tira a tua emoção. Então, quando acontece, você mesmo sabendo que tudo aquilo ia acontecer daquele jeito, você... chora. Não. É. Eu chorei, porque eu sabia que ele ia morrer. Surpreendentemente, essa foi uma cena do filme que eu não chorei, assim, eu falei, ok, era isso que eu esperava. Eu tava em paz com ele, eu falei, pô, eu parabéns. Chorei na hora que abriram os portais e começou a entrar a galera. Ali eu fiquei legítima emocionada, falei, meu Deus do céu, este é o momento, e ali foi o meu momento de ficar emocionada. Mas, tipo, o Tony, fiquei meio, tipo, ah, ok, era isso. Não, mas assim, a hora que ele morre, que vem a Pepper e fala com ele, assim, aí, eu sei que o Rex criticou aí que ele não gostou, agora você pode descansar, mas assim, esses dois caras, a Pepper e o Tony, começaram essa merda toda, entendeu? Lá em 2008, saca? Quando ela vira pra ele e fala, pô, agora você pode descansar, tipo, a gente pode descansar, a gente entregou um produto de 10 anos animal pra todo mundo, foda, entendeu? Agora foda. A gente vai pra casa e agora vai vir outras pessoas, tipo, essa é a mensagem nessa cena. Tem essa mensagem, mas tem outras, né? Assim, tem vários layers, né, de mensagem, porque o Tony Stark de 2008, lá do primeiro, do segundo filme do Homem de Ferro, é era um personagem completamente diferente desse último agora, e ele foi modificando, né? Era um cara que era extremamente fútil, mulherengo, né? E egoísta. E foi o cara que foi tomando pra cima a responsabilidade. Depois da Batalha de Nova York, ele virou um cara extremamente angustiado, com todos esses problemas na cabeça dele. E quando ela fala, agora você pode descansar, ela tá dizendo isso, olha, você resolveu aqui toda essa merda. Porque lembra que depois da Batalha de Nova York, ele fica na merda, cara. Ele fica com o nome direito, tem pesadelo. Na verdade, ele fica bem pior no Era de Ultron, né? Que é quando ele vê a realidade da que todo mundo pode morrer se ele não fizer alguma coisa. Ali que ele é consumido mesmo por uma vontade de fazer tudo, né? E nesse filme ele fala pro Capitão, ele fala, eu queria fazer, eu queria botar um escudo em volta do planeta e vocês não deixaram, né? Ele tava loucaço ali no começo, né? Nossa, transtornadíssimo. É. Ainda bem que ele não sabe que vai vir Galactus aí, que senão... Galactus nem tanto, né? Galactus é um problema pra Terra só, né? Então aí acho que ele vai pegar alguns... Ele é problema pro planeta que ele quer comer, cara. Não é um problema tão pequeno assim, gente. É. Nunca vai ser que nem o Thanos, que num estalar de dedos pode acabar com o universo, é isso, né? É porque não vai ser tão rápido, mas ele pode comer todos esses planetas. Galactus mete um canudo na Terra e acaba com ela. Ah. Ele já fala, tá vendo? Tinha que ter deixado eu botar essa porra. Mas, cara, o Galactus, ele come um planeta, né? O Thanos era o universo inteiro, a galáxia, enfim. Mas é um em cada refeição ali. É, amigo. Se ele tiver no ciclo de malhação, é planeta pra caralho. Aliás, quando o Thanos fala, né? Ele fala, pô, tudo que eu fiz aqui nunca foi pessoal, né? Mas agora, o que eu vou fazer com esse planeta de vocês? Eu vou tocar os aralhos aqui mesmo. Eu vou fazer eles esquecerem que vocês existiram. É, foda, foi foda. Vou fazer de birra agora, né? Whatever it takes. É, eu tenho alguma, assim, o enterro do Tony Stark, né? Porque como teve vários finais, pra mim ficou um sentimento que a morte e o final do Tony Stark, que é extremamente importante na minha visão, ficou meio reduzido, já que teve outros finais depois. Ele morreu, aí foram enterrar. Minha primeira pergunta é, caixão de concreto e chumbo, né? Porque o cara, a radioatividade é absurda ali daquelas joias, né? É verdade. Será que não cremaram ele? Porque foi porque não morre, assim continua radioativo, né? Cremaram não, porque ele já tava queimado. Agora o... Eu acho que cremar até pior quando você tá radioativo. A minha pergunta é, o cara, ele era uma sumidade no planeta. Todo mundo sabia quem era. Quando o cara falou, I am Iron Man, nego, uou! O cara era super notícia, foi no Congresso, hackeou o computador do Congresso, fez, aconteceu. Cara, impossível ele ter um enterro tão low profile assim. Impossível. Não tem um helicóptero do TMZ, não tem um paparazzi. Impossível, cara. Não tem como. Os heróis ali de boa, de terno e gravata, todo mundo de pretinho. Não, é, cara, tinha que ser um evento nacional, tem estátua, sacou? Jato da Força Aérea fazendo Iron Man no céu, sacou? E se eles fizeram enterro antes de divulgar que o cara morreu? Porque ali a galera tava tudo na merda, tá tudo perdido, voltando ali. Pra tomar banho e você vê que, e você vê que não chega a ter um corpo, né? Só tem aquela homenagem que é prova que o Homem de Ferro tem um coração jogando no mar. Também. Você não vê o corpo dele em nada, né? Pode ter tido isso, mas é que a gente não tá vendo. A gente tá vendo só o momento particular deles ali. E quem era aquele japonês com o Gavião, cara, na família do Gavião, cara. A japonesa é do primeiro filme, cara. Do segundo filme da Era de Ultron. Não, o japonês, cara. Tem um japonês com os filhos do Gavião. Tinha uma galera gratuita nesse enterro. Tinha uma galera que entrou de penetra foda, sabe? Mas tinha também o molequinho do terceiro Homem de Ferro. Tinha. Ah, esses eram os gratuitos que eu achei que era. Eu fiquei nessa dúvida. É o garotinho? Era ele. Era ele mesmo. É o mesmo ator. E tem o Nick Fury, né? Nick Fury aparece ali no finzinho. Graças a Deus, né? Será que a Guzi voltou? Será que a Guzi ainda estava no planeta? Pois é, né? Não teve o gato pra... Imagina, ia ser maneiro ter o gato lutando ali, né? Na luta final, imagina a Guzi correndo com a manopla, ia ser maravilhoso. Ia ser maneiro se ela engole a manopla. Em vez de ser a Capitã Marvel que pegou a manopla e não fez nada, não, o gato engole, aí corre e devolve o cospe, regurgita lá na frente. É isso. Muito mais maneiro. Concordo, ia ser mais plausível. Final do Capitão, né? Isso, aí a gente tem o final do Capitão América, que é ele voltando... Mas ele vai voltar no tempo, porque ele é o Capitão América, né? O único que não tem família, então ele vai voltar no tempo pra devolver as joias, ficar séculos fazendo isso. Isso é um filme inteiro, né? Ele devolvendo essas joias, cara. Não foi tão... Porra, daria uma série maneiríssima, inclusive. Inclusive, responderia as nossas perguntas de será que ele só foi lá e tacou a joia da alma de volta? Exato. Como é que aconteceu isso? Mas ele não só leva as joias, como ele leva também o martelo pra devolver, né? É, isso, ele leva o martelo. Se não devolve o martelo, ele zoa aquela timeline do corpo e martelo. Ele zoa forte. E aí eu achei muito maneiro, porque, pô, esse final que ele ia ficar no passado, tava na cara, né? A gente sabia, tava a dica. E aí ele não volta imediatamente depois, né? E aí ele tá sentado... É, isso eu achei maneiro. Eu tava esperando que ele fosse ficar no passado. Todos nós, né? A gente falou. Aí a Andrea vira e fala assim, ah, uma homenagem pro Stan Lee. Viu, velhinho? Ela achou que era o Stan Lee sentado ali em frente ao lago, coroinha. E aí, ó, vamos dar um crédito pro Chris Evans aí, porque essa atuação dele quando ele tá velhinho, eu acho ele um excelente Capitão América. Eu não imaginava quando escalaram ele que ele ia ser tão bom. Uhum. Mas esse final... De homem de tocha humana, né? Mas... Isso que ia rolar, ele era o Tocha antes. Porra, ninguém é bom. Os filmes do Quarteto são tão inesquecíveis. Que não tem o que salve, né? Não, os filmes do Quarteto são bons pra apresentar futuros personagens. O cara fala assim, ah, eu já fiz um filme de herói, não tem problema. Ele, não, você fez Quarteto, você não fez um filme de herói. E aí ele entrega pro Sam que nos quadrinhos, porque assim, quando ele morre, o Bucky assume a identidade de Capitão, né? Mas é porque o Capitão morreu. Mas nos quadrinhos, quando o Capitão perde lá o soro dele e envelhece, ele escolhe o Sam pra entregar, né? O Falcão. Então também é uma referência legal aos quadrinhos e deve ter a ver com a série do Sam e do Winter Soldier agora. Eu achei muito legal, inclusive, que eram bem os dois, porque eu tava muito crente. Eu tava um pouco torcendo até pra que fosse o Bucky que fosse pegar o escudo. Mas ele deixou várias dicas, assim, ao longo do tempo que ele não tava pronto pra ser. Caraca, a gente esqueceu de falar de uma parada da luta do Thanos com o Capitão América, que o Thanos arrebenta o escudo na porrada, malandro. Aquela lâmina sinistra, né, cara? Puta, é muito louco. Quando eu vi aquela roupa, ele segurando aquela hélice de helicóptero com uma espada e tal, eu fiquei, caraca, pra que ele vai ter isso? E faz todo sentido, né? E não tinha manopla, ele precisava de uma arma. Exatamente. Porra, é muito maneiro quando ele destrói. Mas era a época que ele não tinha manopla ainda, era a época que ele saía na mão com os caras. Tem um detalhe nessa luta que os três estão lutando, que o Thor tá com o martelo e o machado, né? Isso. E aí ele tipo, trava ali com o Thanos, ele pega o Mjolnir e bota em cima do braço do Thanos. Aí o braço do Thanos começa a descer assim, sacou? Tipo, é verdade. Ele não consegue levantar. É muito louco, cara. É um detalhe muito bom, cara. É muito bom, porque o machado, o Thanos consegue pegar normalmente, né? Tanto que ele quase mata o Thor com o machado, né? Agora o Mjolnir não, tem a magia que o Odin colocou, e aí o Thor usa isso pra se defender do Thanos ali, muito louco. Mas realmente, quebrar o escudo na porrada é o que a gente sempre quis ver, porque é o que mais acontece nos quadrinhos, né? Se você tem alguma coisa que é indestrutível, algum vilão foda vai quebrar pra mostrar que ele é forte. Isso é verdade, isso daí eu aprendi em Cavaleiros do Zodíaco. Isso. O escudo do Shiryu, o escudo que nunca quebra do Shiryu, primeira vez que ele usou aquela porra, quebrou. Cara. Todo desenho, toda mudança de vilão, ele perde o escudo. E tira a armadura, sempre. E sempre fica pelado. Não sei qual é o lance do Shiryu. Mas eu achei muito legal o cara ter podido viver uma vida civil, né? Porque ele merecido, né? Porque ele era um magrelo que sofria bullying, aí ele... virou um super-herói, entrou pro exército, lutou contra os nazistas, foi congelado, quando voltou à vida, perdeu toda a vida que ele poderia ter tido, né? E perdeu o amor dele e tal, e ele entrou já pra guerra, né? De novo, né? O cara... É, só guerra. O cara nunca teve um momento de relax como o Tony Stark teve antes de ser um Homem de Ferro, um playboy do cacete, e depois da estalada que ele, né? Teve uma vida, construiu família, né? E exatamente. Ele pôde aproveitar isso, e aí o Capitão América pôde também ter uma vida plena, né? Casar e tal. Inclusive, ele fala isso pro Homem de Ferro. Ele fala, eu resolvi ouvir o conselho do Tony, eu resolvi viver, né? Porque desde que ele voltou do gelo, ele nunca viveu. Ele só treinou, viveu com aquela galera que era do tempo dele, do exército, aqueles velhinhos, lutou de novo, sabe? E tava sempre numa posição de ajudar os outros, ajudar a galera que perdeu alguém, assim, ele nunca viveu a vida dele, né? Tanto que ele só foi dar um beijo em alguém, que é a sobrinha da Carter, né? Anos depois, depois, porque ele nunca se permitiu viver. Isso. E aí ele dá a mão pro Sam e aí ele põe a outra mão em cima e você vê a aliança, né? É. E aí quando volta pro passado, tá tocando aquela música It's Been a Long, Long Time. É, não, essa cena dos dois dançando, eu tava soluçando. Aí eu chorei também. Aí eu chorei também. Que é uma música que fez sucesso, ela é de 40, acho que ela foi um hit em 45, que era falando de um cara que ficou muito tempo fora, na guerra, obviamente, e tava voltando pra casa, voltando pra mulher amada e tal. É, puta, cara, que final, cara. Não, vou chorar. A passagem do escudo também é muito bonita. Dele olhar pro Sam e entregar o escudo, assim, sabe? Segue o legado. Sim, sim. Da onde ele pegou mesmo, aquele, né? Escudo, é, né? Que escudo é esse? E aí? Escudo é esse, mas tudo Queremos saber, que escudo é esse? É. Ajuda nós, Marvel. Da onde você tirou esse escudo, Batman? Lógico que foi do cu. Agora tem um detalhe importante. Eu resolvi ficar até o final do filme mesmo. É, mesmo sabendo que eu ia ter cena extra. E no final, quando mostra logo da Marvel, você ouve os barulhos de martelo batendo no metal. É. Tá? Que, lembrando o barulho da caverna, Tony da batendo. Forja, né? É verdade. Da forja. É, mas acho que foi só um callback, né? Pra... É, foi só pra te deixar com um olhinho mais suadinho. Porra, cara, vocês esperaram. Impossível, cara. Três horas. Eu esperei filme, também. Eu tava com a vontade de mijar, monstro. Quando esse acabou o detalhe. Filme, eu ejetei, cara. Eu cortei água às 8 da noite pra ver o filme da noite. Sabe o que eu cortei? Eu cortei contato com a humanidade. Eu fui pro cinema, sem sacanagem, eu fui pro cinema com fone de cancelamento de ruído. Tá. Caraca. Eu também. Fiquei na caverna uns 12 dias, sem acessar nada. É o único jeito, cara, de fugir do spoiler. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. A gente tava com muito medo no final do último filme deles reverterem essa porra toda, trazer a galera de volta, né? E aquela consequência terrível do Thanos matar metade do universo acabar sendo apagada. E agora que eles concluíram, trouxeram as pessoas de volta, mas de uma forma diferente, né? Não anularam tudo que aconteceu. Vocês ficaram satisfeitos com isso? Com essa conclusão? Ah, eu fiquei, cara, porque eles voltaram no finalzinho só também, né? Não foi... eles tiveram que se virar ali só quem sobrou, né? Eles que salvaram o mundo, né? E a gente tem as consequências altíssimas, né? Tony Stark, Viúva, a própria Gamora, né? Que a Gamora não voltou. É outra Gamora agora. É outra Gamora. Achei muito boa a forma como eles trouxeram a Gamora de volta, cara. Achei bem legal, porque trouxeram plausível. E não trouxeram, né? Não ressuscitaram ela, né? Uhum. Então não deram margem à ressuscitação de, tipo, volta a Visão, volta o Heimdall. Nossa. Ninguém lembra do Heimdall, né? Ai, o Heimdall. Todo mundo. Pois ninguém é. Lembra do cara. Não tá nem no pôster. Não, tá. Não, da mesma forma que também não trouxeram metade dos Asgardianos, né? Eles só trouxeram a galera do estalo. Então, e é um baita argumento pro filme dos Guardiões, né? Exato. Não é... Mas assim, a real é, se essa saga tivesse acabado no Guerra Infinita, seria terrível. Seria o Império Contra-Ataca do Universo Marvel. Não podia. Mas é filme de herói, não tem como acabar assim. Talvez do Coringa acabe assim. Talvez. Mas eu sinceramente, achei que ia morrer mais gente. Assim, não que não tenha morrido o suficiente, não que não tenha morrido pessoas muito chaves, muito importantes. Mas eu achei que ia rodar mais gente, que ia, tipo, wipear metade da galera ali dos heróis ativos, não da população. Mas, cara, eles tiraram Capitão e Iron Man de cena, assim, tipo, pum. Mas já era meio esperado. Tipo, não, eu mesmo já assim, esperava. É corajoso, sabe? Anyway, assim. A galinha dos ovos de ouro deles, eles pegaram e falaram, a gente não tem mais esses caras. Pra mim, que foi realmente surpreendente. A única coisa que foi surpreendente, assim, de morte foi a Viúva. Eu achei. As outras vezes eu já achei que ia morrer. Foi, o Thor eu fiquei esperando se ia rolar, se não ia rolar, mas depois do ressurgimento dele no Ragnarok, tipo, da popularidade, assim, tal, eu acho que faz muito sentido. E a química dele também com a galera do Guardiões. Ele é novo ainda, né? Ele é novo. É um ator novo. E agora ele não precisa nem malhar. Ele é noob. Ele não precisa mais malhar. Sonho do Hugh Jackman. Exato. O cara tá felizão, velho. Ele não precisa malhar pra nenhum filme mais, é só chegar lá e gravar, moletom, e assim, de verdade, eu achei que ia sumir mais gente. Eles até trouxeram de volta alguns, tipo Loki, a Gamora. Exato. Voltaram com o Loki ali, deram um ataque de oportunidade. Mano, eles deram um migué do século. Foi o migué do século, tem razão. Foi mesmo. Mas eu achei coitada da Viúva Negra, era muito injustiçada, cara, é a pessoa mais injustiçada, porque ela tá aí desde o começo e ninguém dá muito crédito pra ela. Não teve filme solo. A Capitã Marvel chegou aí, filha do dono, já tendo filme. É verdade. Ah, mulher tá lá tomando conta sozinha dos Avengeiros, fazendo call de madrugada, o cacete empata a garota, nem tem enterro, coitada. Achei muito vacilo com a Viúva Negra. Eu e o David conversava muito do medo que a gente tinha desse filme, de ele não honrar o anterior, né? Uhum. De, tipo, ele piorar o que aconteceu no anterior. E, cara, inacreditavelmente, ele conseguiu, sabe? Ele trouxe uma conclusão que é impossível. Era uma em 14 milhões, sabe? É, real. Cara, faz sentido. E os caras conseguiram. Então, ele tinha uma tarefa muito difícil, que era, né? Tipo, encerrar a porra toda e operar o Guerra Infinita. Parabéns, cara. Parabéns. Porque, conhecendo a história dos filmes que tem trilogia ou 500 outros filmes de sequência, tem sempre um que vai acabar errando, né? E os caras conseguiram não errar. Não, até não, teve erro. Claro que teve. Sim, não, só não conseguiram errar, eles conseguiram entregar filmes, bem. Homem de Ferro 3 é um erro. Pô. É, pô. Então, mas dilui, né? Tantos filmes que tem trilogias dilui, que acabam errando, é eles com Guerra Infinita, né? Com esse final, eles conseguiram se encerrar sim, bem. Sim, né? É, porque você tem 22 filmes, cara, tem vários que são mais fracos, mas eles diluem no todo da saga, exato, né? Exato. Na hora, eu tinha um professor de eu fiz desenho industrial, né? Tinha um professor que falava assim, seu portfólio tem que ser foda no começo e no final, meio foda-se. Pois é. Seu melhor trabalho na primeira folha, né? Exatamente. No caso, basta, primeiro slide, e depois você volta os trabalhos legais, e aí o último também tem que ser foda pro cara, sabe, terminar com essa impressão. É, exato. E a gente sabe que terminar uma história finalizada ao ponto final é muito difícil. É. Normalmente as histórias cagam no final. Lost, cara, Lost era incrível e o final cagou, sabe? É verdade. Porque você começar a encher de elementos, contar histórias e tal, mas você amarrar isso tudo pra entregar um é isso aqui, ó, esse é o resultado, é muito difícil, e eles conseguiram. Alô, Game of Thrones, hein? É, isso aí. Game of Thrones. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Aí, cara, que me levou realmente às lágrimas foi as assinaturas no final. Nossa, sim. Foi lindo, foi bonito. Eu já vivi um momento de emoção desse com Star Trek 6, quando eu era moleque, que foi o último filme da geração original. E no final do filme tem assinatura. Exato, é verdade. Verdade. E é muito emocionante, né? E aí quando eu revi isso, então pra mim não foi só o fechamento dessa saga maravilhosa, mas pô, também me jogou lá pra trás de que eu já vi o fechamento de uma outra saga antes, com a assinatura dos atores. E dessa vez eu não pedi pra ninguém tirar foto. E a gente... Talvez eu guardei pra mim mesmo o choro. A gente ponderou sobre qual que seria a cena pós-crédito, né? A gente conversando antes do filme, tá? Podia ser X-Men, o careca era cadeira de rodas, ou Wolverine, enfim. E, cara, não precisa, saca? Não precisa de pós-crédito. Não precisa. Foi o encerramento. Acabou o primeiro ciclo da Marvel no cinema. É, cara. Faz total sentido não ter. Primeira temporada. Total sentido, cara. Total sentido. A cena de pós-crédito, ela sempre era um bait, gancho. Quase, né? Um gancho pro próximo filme, né? Olha, vai vir isso, vai vir aquilo, vai ter Nick Fury, vai ter sei lá o quê. Sempre tinha esse negócio. A gente sempre ficava nessa, caraca, qual é a próxima, né? O que vai acontecer? E aqui não precisa. Era algo bem legal desse geralmente desse era arco, com as né? joias, inclusive. Isso que é legal. Sim. É, sabe? E era sempre muito voltado pra essa história. E essa história acabou. Exato. Essa parada. Exato. Ela acabou tá ali. Desconhecido. Tá no desconhecido agora. A gente cara, não sabe assim, se você parar pra pensar, a gente, com esse ciclo, né, de 22 filmes, 12 anos, sei lá, 11 anos. É uma parada muito incrível, cara, se você parar pra pensar. Porque a gente sempre viu filmes de heróis, né? A gente viu o Batman, viu o X-Men, viu um monte de coisa. Mas nada com essa magnitude, sabe? Onde a história fosse contada dessa maneira, mas tão longa, sabe? Durante tanto tempo. Porque tudo tinha um histórias, começo, meio e fim, né? Cara, é muito incrível isso, cara. É um negócio realmente incrível que a gente viu, cara. Os caras estão de parabéns muito de ter feito algo assim. É uma saga, assim, que é inconcebível você pensar até nos quadrinhos. Imagina 10 anos pra uma saga concluir, né? Os caras fizeram isso nos cinemas, cara. É, cara. Faturando 1.200.000 no primeiro fim de semana, dinheiro. Sabe? Então, mas eu posso jogar uma informação bombástica aqui, assim? Não é bombástica que todo mundo já sabe. Manda. Olha. Mas eu quero que a gente escuta. Olha! Conta! Foi dito que o Spider-Man Longe de Casa é o último filme dessa fase da Marvel, não o Endgame. Ah, mas isso ninguém vai considerar. O que vai acontecer nesse filme, cara? É que você precisa ajustar ajustar a expectativa, eu acho. É que nem, pra mim, é mais ou menos que nem aconteceu com o Capitão Marvel. Ele foi espremido entre dois Vingadores. Tipo, você não pode exigir de Capitão Marvel que sejam Vingadores. Yeah. Sendo que é um Capitão Marvel, saca? Sim, sim, sim. É uma coisa que corre por fora, assim. É, o Far From Home é a mesma coisa. Tipo, é um filme que vem depois dessa porra toda. Tipo, talvez ele até faça um pouco desse world building pós-estalo que a gente vai ver. É, provavelmente sim, mas eu acho, eu tô desconfiado que é o único motivo pelo qual declararam isso é porque deve ser o último filme de contrato do Homem-Aranha com a Marvel. É isso. É, mas é mesmo. E aí... Tem participação do Stan Lee? Não sei. Vai ter, falaram que vai ter, sim, falaram que vai ter. Puxando isso, o Homem-Aranha encontra aquele amigo gordinho dele, né? E tipo, será que ele sumiu na estalada? Porque eles estão na escola ainda? Tipo, a galera da série dele tem que ter ido pra frente. Ou todo mundo saiu na estalada. Caraca, ou... é verdade. Não, e o pior, os amigos mais velhos, 5 anos mais velhos, né? Sim, pois é. É verdade, cara, ele ficou repetente. Repetente, mano. Repetentaço. Repetente, cara. Então, o núcleo do Peter Parker subiu todo junto. E virou todo mundo repetente. Tem que sumir. É o único jeito deles explicar. Porque o Tony Stark, né? Ele fez todo mundo voltar. Foi uma condição do Tony Stark, né? Não mexer nos 5 anos, justamente porque não queria afetar o nascimento da filha dele. É, né? Isso aí. Exato. É. Exatamente. E aliás, essa parte foi a parte que me pegou, bicho. Puta, minha filha tem a mesma idade. A hora que ele faz o vídeo ali no enterro dele, né? Falando pra ela e fala que ele ama ela 3.000 vezes. Putz, cara. É. Essa foi a parte que eu tombei bonito. A parte que eu chorei, primeira vez, assim, foi quando o Homem-Formiga, o Scott Lang, encontrou a filha. Eu falei, nossa, achei muito emocionante esse reencontro dele. Os dois mandou muito bem. Agora, problema mesmo é, imagina o cara que seguiu em frente a vida dele, aí a mulher dele chega 5 anos depois, ele tá casado. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.